σου. Παρακάτω σου. Se que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom começando quarta-feira. Hoje é o dia. Que dia que é hoje, gente? 5, 6, 7, 8. 6 de abril de 2011. É o dia internacional de alguma coisa que eu não faço a mínima ideia do que dia internacional é esse. Hoje é dia internacional do que? Do esporte, da saúde, do esporte físico. Sério? De alguma coisa assim. Você está inventando, Marco. Não, ontem foi o dia nacional da saúde. É. Internacional da saúde, alguma coisa por aí, e hoje é o dia internacional da atividade física, É sério? É verdade. Então foi por isso que eu vim a pé de casa até aqui hoje. Já é isso? Esse dia. Já, aliás, um caminho faz uns 300 anos. Bom, ninguém tem nada com isso também, né, cara? Ninguém quer saber, inclusive, se eu caminho, se eu não caminho, se eu tô mais gordo ou menos gordo, etc, etc. Aliás, gordura virou tema pra tudo, até a Liga, ontem o programa Liga da... Que é muito legal o programa da Bandeirante e tal, falando de gordura, de gordos e não sei o que tal. Cara, no meu caso, excesso de gostosice, né? Então, gordura não é bem... Mas a gente tá recebendo aqui o Vitor Locilento, acertei. Acertei. Vitor Locilento, que é um prazer muitíssimo grande, maravilhosamente grande... De receber o Vitor aqui. Vocês não se incomodem, que às vezes eu não olho no olho porque eu fico pilotando 10 mil coisas ao mesmo tempo, tá? O Vitor Locilento estudou lá com a gente, quer dizer, estudou, mas eu acho sempre que ele foi aluno, nunca foi meu aluno, mas ele sempre foi aluno, querido, e já está terminando arquitetura, né, Vitor? É, estou no último ano. Aí você fez uma pergunta semana passada ou retrasada que ele fez a pergunta? Semana passada, né? Ficou um silêncio aqui. Causou problema. Causou minha mãe ligou pra buscar. Aí eu tive que fugir. E o que é a história? Como é que é? Sua mãe buscou o quê? Não, minha mãe ligou pra buscar ela na rodoviária. Ah, você não liga aqui, eu já falei, não dá, tem que sair. Aliás, sua mãe chamou, tirou você do nosso programa pra você buscar ela na rodoviária. Ô mãe, pô. Pelo amor de Deus, faz de conta que isso é super importante. O Vitor, então, é lá da arquitetura, hoje é o Instituto de Arquitetura e Urbanismo, né? Vocês já falaram no programa do Marco, o Marco falou, roubou minha pauta, não roubou pauta. Não, pelo contrário, eu achei que eu tivesse roubado a sua pauta, de jeito nenhum. Tô sacaneando, tô querendo que você me elogie e tal, aquelas jogadas. Marco, fala nisso, o computador tá indo e não entra, cara, tudo bem. Continue tudo, não sei o que, tá, beleza, não sei o que. Pá, preza, não sei o que lá, uma hora ele vai entrar. Cara, fique tranquilo. É? Respira. Uma hora vai entrar. Então tá bom. Aí, então, o que vocês falaram de manhã? Então conta aí, o que vocês contaram de manhã? O que houve? O que o Vitor tá fazendo? Lá no Sesc está acontecendo uma exposição que chama Zona Liminares, né? Foi um workshop de um arquiteto espanhol, do Antônio Muntadas, e que ele fez ali junto com o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, e que o Vitor, que é aluno, também participou lá desse workshop, então ele vai contar um pouco mais hoje. E o que é? Então conta tudo para nós. O workshop foi rapidamente, né, que a gente já meio que falou. Foi uma parceria entre o SESC e a USP. E, bom, veio esse arquiteto e artista chamado Antônio Muntadas. Ele é catalão e dá aula no MIT hoje. E junto dos professores Davi Sperling, Fábio Lopes e Rui Sardinha, assim como eu e outros alunos de quarto e quinto ano, a gente fez um intensivo de 15 dias para produzir o que de início ia ser só uma exposição dentro da USP, e depois a gente evoluiu para levar para o SESC também, já que tinha parceria, né? E discutindo zonas liminares. O que é zona liminares, então, meu velho? Traduz para nós. O Celso sabe também, eu não sei. Não faço ideia do que é zonas liminares. Então, eles partiram da definição de liminar, que na verdade tem algumas aqui no catálogo. Mas assim, de uma maneira rápida, assim, são zonas de confronto entre, por exemplo, público e privado, entre áreas, entre religiões, esse limiar, né, entre as coisas, assim. Então a gente queria discutir essas zonas, assim, que ficam quase que de confronto mesmo, né? Com foco na cidade. E aí a gente chamou também de zonas liminares, por exemplo, condomínios fechados, entendeu? Eles têm uma relação com a cidade muito diferente do que os bairros abertos, assim, eles se fecham, vamos dizer assim, eles negam praticamente a cidade, né? E a gente também entendeu como condomínio fechado não apenas os residenciais, mas, por exemplo, lugares públicos que hoje em dia tem grade e você tem... Não tem acesso. O acesso é ou controlado, restrito, né? Sim. Então, foi um trabalho crítico nessa linha, assim. E aí eu vim, acho que, trazer o... Muito bem. E aí, do outro lado, né, acompanhando... E até que enfim, Marco, quantas vezes você acha que eu convidei o cara para vir no meu programa? Ele não queria vir de jeito nenhum. Umas 15. 15, eu ia falar 15, você tirou a palavra da minha boca. 15 vezes. Não, vou lá, pô, eu sou um cara importante e tal. Você acha que eu vou ficar dando a chance aí de participar do teu programa? Eu falei, não, vamos lá, cara, por favor. Pedir, joelho. Bom, é o seguinte, nós estamos chamando uma das figuras que eu tenho uma paixão incrível por ele, pelo trabalho, uma pessoa seríssima da faculdade, é isso? Faculdade de Educação Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos, pessoa brilhante, de uma seriedade. Não estou falando isso só porque está na frente, não. É sério. Tem uma paixão muito grande pelo trabalho dele. Celso Conte, né? Celso, o que que ele é? Você é professor do Departamento de Educação aqui da Universidade Federal de São Carlos, é isso? Bom, o Celso vai estar com a gente aqui o tempo todo, né? Porque a pauta, como eu prometi nas idas passadas, né? Todo o primeiro programa do mês, né, de cada mês, a gente vai falar sobre o Plano Nacional de Educação. A gente já recebeu aqui, consegui falar com o deputado Newton Lima, né, com o deputado Ivan Valente, que são da comissão. O Newton Lima, se eu não me engano, acho que é suplente, e o Ivan Valente é titular da comissão, né, e, né, ótimo, né, hoje eu tô com, né, posso ficar com, né, Marco, não? Acho melhor não. Não, né? Aí é o seguinte, aí então a gente já recebeu, aí recebemos a Julieta Lui, a professora... O Daniel Caras, que é da campanha nacional de... O Ronaldo, da POSP, a Julieta Lui, da POSP, o Eduardo Amaral, que está sempre junto com a gente nessas prosas e tal. Enfim, a gente está sempre falando, então agora nós trouxemos o Celso, porque hoje a prosa vai acontecer com a Lisete... Arelaro, que ela atualmente é a diretora, ela é diretora, o fio saiu aqui, Marco, em algum lugar. Ela é diretora da... Enquanto pode... Deixa quieto, senhor. Ela é diretora da Faculdade de Educação da USP, em São Paulo. Professora, aliás, Zizete foi de primeira ordem, atendeu a gente rapidamente, já estou passando aqui o telefone para o Marco chamá-la, né, já está aguardando. Professora Lisete Arelaro, né, secretária também, foi secretária de Educação de Diadema. E o professor Luiz Araújo, lá de Brasília. Então nós vamos ter o Celso aqui no estúdio, lá em Brasília, o Luiz Araújo, que é da consultor da UDIME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, e foi presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. E o Vitor vai estar acompanhando a gente, inclusive para palpitar, para dar sugestão, etc. E tal. No segundo tempo, a gente vai receber o Ivan, que vai falar também de uma exposição que está acontecendo nesse momento, não sei aonde. Acho que é no Teatro Municipal. Tá, e nós vamos conversar sobre isso também. Então, sim, tem muita coisa hoje. Paracatuzum está imperdível. Então, se ele está imperdível, por favor, não perca. Gostou? Celso, quer falar um pouquinho? Oi, tudo bem? Professor. Graças a Deus. Não, vê aí. O time está jogando bem. Oi, tudo bem? Como é que é? Celso, sim, onde, Celso? Eu vou fazer algumas correções aqui. Correções, vamos lá. Quais são? A primeira. Não, porque você é verdade que você me convidou várias vezes para vir aqui. E eu estou aqui com o maior prazer. Tenho a mesma admiração por você. Você sabe disso. Agora, eu não vinha. O que eu te dizia quando eu não vinha? Tiago, o que eu posso falar lá, cara? Eu não sou tão importante assim como você está supondo. Não? Então, por isso que eu não vim. Tá. Entendeu? E você de onde, Celso? Você nasceu onde, querido? Aqui. Eu sou de São Carlos. Você é São Carlense? Mas você tem alguma coisa, não sei o que, de mineiro, cara. Não sei o que me chama a atenção. Você é meio, não sei, tem algum, não tem nada de mineiro. Pai, nada disso. Não. Que lugar você nasceu aqui? Que lugar? Que bairro? No bairro? No bairro, é. Foi ali. Maternidade, já era essa maternidade em frente à Santa Casa? Era. O Vitor também nasceu aqui? Ó, Mais ou menos. Mais ou menos? Eu nasci, mas em Araraquara. Tá, na Bota de Leite. É, eu voltei pra cá, só nasci lá e voltei. Tá. Só o hospital era lá, só isso. Mas é ótimo. E aí, Celso, você nasceu... Na Avenida Dr. Carlos Botelho, eu não sei, passava boi ali, era tudo terra. Eu não sou tão velho não, assim. Não, quantos anos você tem, Balão? Desculpa, 45. A gente pode... Conheceu mais 5 anos mais novo que eu, cara. 45. 5 anos mais novo São que eu. Mudou muito, né? Mudou, né? Duas do centro, e você, Carlos Botelho, você é chique, hein, cara? Sabe que eu sempre quis morar assim, mas em algum lugar chique. Eu era da periferia, né? Eu era da casa. Ah, da Carlos Botelho não era importante. Hein? E aí, então, quando ficou importante, ela tirou todo mundo. Periferia. E aí, qual é o lance? Você estudou aqui também na... Estudei. Aqui na Federal? É? Eu fiz pedagogia aqui, depois fiz o mestrado também em educação. E fiz o doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp. E fiquei 2 anos na Espanha fazendo um estudo em nível de doutorado na Universidade de Salamanca. Salamanca? Eu Marco morou na Espanha. Você conhece Salamanca também? Conheci, passei por lá. Na verdade, tinha um amigo meu estudando, fazendo direito, fazendo um curso de direito lá em Salamanca. Aí a gente passou por ali, procurou o sapo ali. A ranzinha lá. Vocês podem traduzir para nós? Demorei muito para achar. Foi pra Salamanca? O que é isso? Traduz para mim, por favor. Não lembro direito, mas tinha uma história de que você tinha que achar uma rã ali no meio, mas porque qual que era o objetivo disso mesmo? Tinha a ver com o casamento? Cara, eu tinha que voltar na cidade, eu vou falar. Você tinha que achar na cidade. Você volta na cidade, que é meio que um portal meio barroco, assim, pra entrar na cidade. E aí tem uma ranzinha em algum lugar entalhada. Aí se você achar, você volta. Eu não fui lá, mas eu já vi essa história já. Aí se você achar, você volta. E eu sou meio tapado, mas eu demorei bastante. Mas você chega lá, tem um monte de bobão assim olhando, ninguém sabe pra onde todo mundo tá olhando. Aí você fica, onde que esse povo tá olhando e tal? Aí se ninguém te contar, né, mas que é a ranzinha, fica só olhando mesmo. Bom, e o Vitor também nasceu em Araraquara, quando eu falava, nasceu em Araraquara e vim pra cá. Sou registrado em São Carlos, na verdade. E que o médico era de lá, acho. Mas daí, qual o problema tem lá? O Marco nasceu aqui também, né, Marco? Sim, nasceu. Isso muda muita coisa, não? Você percebeu que eu estou enrolando, porque na verdade eu estou lendo os recados aqui, né? Estou vendo. Beleza. Bom, aliás, eu ia te fazer uma pergunta, aquela tradicional. Um senhor que não apareceu hoje de novo? Ele está do dói. Virose. Ele está com virose. Espero que não seja aquela do sangue lá, né? Não é virose aquilo, né? O tal do AIDS. AIDS. AIDS. Espero que não, né? Tá bem, nada disso. Bom, o cara anda tão, né? Tão, sei lá, entende mil coisas, que de repente também. Bom, gente, é o seguinte, conseguiu achar a professora? Então, a professora ela pediu 15 minutos. Tá. E o professor Luiz, Brasília. Bom, Plano Nacional de Educação, já vamos botar essa pendenga, o pendenga, pro Celso. O que é isso, Celso? Traduz pro Vitor, traduz pro Marco. O que é o Plano Nacional de Educação? A gente já falou um pouco sobre isso, mas assim, o que muda para você que é um professor, um cara que atua na educação, o que, que muda? Esse plano, eu só sei que é uma pergunta meio capciosa, mas... E aí? Bom, na verdade, Elvio, o Plano Nacional de Educação, a gente podia considerá-lo assim como uma lei infraconstitucional, não é? Quer dizer, porque abaixo da Constituição Federal, em termos de educação, em matéria de educação, você tem uma lei geral, né? Essa lei, ela chama-se Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A última que nós tivemos foi de 96, que é a Lei 9394 de 96. E essa lei, ela já previa que, depois da sua aprovação, deveria-se elaborar-se um Plano Nacional de Educação. Então, na verdade... O que é isso? 96. Então, a LDB já falava no Plano Nacional de Educação. Né? Ela é de 96. Logo depois, então, houve uma mobilização para se elaborar o primeiro Plano Nacional de Educação depois da LDB. E foi elaborado um, que era de 2001 a 2010. Esse plano está terminando agora. Sim. Por isso agora você tem todo um agito aí, uma mobilização para se elaborar o outro plano, tá. Porque senão você vai ficar sem plano nacional vai ficar de educação. E como ele é decenal, a cada 10 anos. Legal. A gente só te vou te interromper porque você já está. Tá okay. Todo mundo. O professor Luiz, lá de Brasil, Luiz Araújo, está ouvindo a gente, professor? Estou ouvindo. Tudo bem? Tudo bem. Professor Luiz Araújo, ele é consultor da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação e ex-presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Isso, professor, acertei? Exatamente. Quem me passou essas informações é porque o professor estará no encontro no sábado, né? Isso, um encontro lá em São Paulo, dia 9, no Auditório Sindical dos Engenheiros, onde estará presente a doutora Lisete Arela, né, que vai conversar com a gente também daqui a 15 minutos, ela está entrando na hora, é isso, Marco? Isso. E o professor Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp. Luiz, tudo bem? Tudo bem. Eu estou atrapalhando alguma reunião sua, porque geralmente esse programa atrapalha alguma reunião. Não estou, tenho certeza. Bom, a gente está aqui já no estúdio, você ouviu a fala um pouco do professor Celso Conte, aqui da Universidade Federal de São Carlos, que aliás se conhece, né, tem contato, pelo menos informação aí, ele balançou a mão assim, virtual, é isso? Informações virtuais aí sua. Enfim, ele estava explicando para a gente por que que vai ter a construção desse Plano Nacional da Educação. Você que é consultor da UDIME, né? Qual que é o papel de vocês nesse processo? Então, Victor, o Plano Nacional de Educação, o nome já está dizendo, ele pretende distribuir as responsabilidades nas três esferas de governo. E hoje, a educação básica, ela é majoritariamente municipal. Então, apesar de ser uma lei federal, a maior parte das metas vão precisar ser realizadas pelos municípios. Porque o maior gargalo hoje de falta de acesso na educação está na creche, né? E nós temos apenas 18% das crianças incluídas. E na pré-escola, que a partir de 2016 vai ser obrigatória a presença na escola, nós temos 1,5 milhão de crianças fora da escola. Então, o papel dos municípios é fundamental. E a lei precisa expressar esse pacto federativo, né? Não ser apenas um programa federal, mas que expressa os interesses dos municípios também. Luiz, diz uma coisa, eu tive uma experiência em gestão municipal, inclusive só que na área da cultura, né? E havia sempre tem um pouco essa dificuldade muito grande de você conseguir fazer uma articulação regional, que seja, entendeu? Com os dirigentes. Parece-me, eu recebi aqui o ano passado, junto com a Yara, que era a nossa representante do MEC em São Paulo, eu me lembro o nome dele agora, que em São Paulo parece que estava bem articulado com os seus dirigentes municipais de educação. Como é que isso está em relação ao Brasil como um todo? Olha, existe uma norma constitucional que falava que era necessário que você tivesse uma regulamentação do regime de colaboração. Por quê? Porque na educação, a educação ela é descentralizada. Há competências federais, estaduais e municipais. Só que existem competências que são concorrentes. E muitos municípios não têm condição de dar conta sozinhos da sua tarefa. Então era necessário que os demais entes federados ajudassem. Essa regulamentação nunca ocorreu e faz falta no cotidiano. Eu te dou um exemplo. As crianças que moram na área rural precisam ser transportadas todos os dias. São 4 milhões de alunos transportados todos os dias. O que é que acontece? Se a União repassa de recursos para os municípios, representa 15% apenas do custo. Os estados repassam o dinheiro que a União manda para os municípios transportar os seus alunos, aumentando o déficit municipal. E isso tem precarizado o transporte. Então, é um exemplo de que um plano precisa ver como é que a União, como é que o Estado, como é que o município vão se juntar para que um aluno seja transportado com dignidade, independente do município. Hoje isso não acontece plenamente. Há um regime de confusão e não um regime de colaboração. O Celso fez algumas anotações aqui. Quer comentar, Celso? Quer fazer alguma questão? Não, eu concordo. Alô? Oi, alô. Oi, Luiz. Está ouvindo o Celso, Luiz? Deixa eu só tentar isso. Porque eu vi que está tendo um monte de gente em volta, né? Oi? Tem um monte de gente, a gente tá ouvindo um monte de gente em volta, ou é impressão, é só daqui? Eu tô tentando ir pro local que tenha menos pessoas. Senão você não vai conseguir ouvir mesmo. Deixa eu ver se melhorou um pouco agora. Então, vai lá, Celso. Não, tudo bem. Luiz, prazer estar contigo aqui. Você tá ouvindo bem agora, Celso? Tá ouvindo? Ah, vou falar mais perto aqui do microfone. Bom, Luiz, antes de tudo, um prazer estar contigo nessa conversa informal aqui com o Elvio. É, você falou em regime de confusão, né? Ao invés de regime de colaboração, o que nós temos de fato, né? Estou fazendo uma brincadeira aqui, que foi um termo que você usou. Olha, eu realmente eu participo, por exemplo, do Conselho Municipal de Educação aqui de São Carlos. Então, realmente, a gente se depara muitas vezes com situações em que não fica claro o que é competência, por exemplo, do Estado e o que é competência do município quando se trata de sistemas de educação. Né? Os sistemas municipais é um fenômeno relativamente recente no Brasil, então de fato existe um pouco dessa confusão mesmo, o que, que é papel ou função de quem. Você acha que o novo plano nacional, ou pelo menos esse novo, essa nova proposta apresentada pelo governo, ela avança nessa direção? Gostaria muito de ouvir a sua opinião. Eu acho que o projeto de lei, ele é insuficiente para resolver esse problema. Em alguns aspectos, ele até trata disso. Tá? Por exemplo, no momento em que o MEC coloca como pré-condição para que ele repasse recursos voluntários, através de convênios, para estados e municípios, que esses estados e municípios apresentem determinadas pré-condições, como ter plano de carreira com magistério, ter processo democrático de escolha de gestores, eu acho que isso representa um avanço para que você tenha um padrão mínimo de comportamento em qualquer estado, em qualquer município. Porém, uma das grandes ausências do plano apresentado pelo governo é justamente a divisão de responsabilidades, principalmente financeiras, por algumas metas que todo mundo sabe que o nível federado, que pela Constituição tem a responsabilidade, ele não vai dar conta de cumprir. Eu dou um exemplo. O cidadão brasileiro nasce numa cidade, na Ilha do Marajó, tá? Anajás, que é um município muito pobre, metade da população já pegou malária, as escolas são bem precárias. Ora, ele é tão cidadão como alguém que está em São Carlos, ok? Bem, aí tem uma meta que diz, olha, nós vamos garantir que toda criança de 4 a 5 anos esteja na escola, até 2016. Bem, se o município não tem condição de cumprir, a pergunta é, qual vai ser a contribuição do Estado, do Pará, e qual vai ser a contribuição da União, para que aquele cidadão de Anajás não seja cidadão de segunda categoria. Isso não está claro no plano. Né? Muitas emendas que a sociedade civil está apresentando, é justamente para dizer qual o percentual de participação no cumprimento da meta que vai ser de responsabilidade da União e dos Estados. Essa é uma das grandes ausências e um dos grandes questionamentos que é feito pela sociedade civil em relação ao plano que o governo apresentou. Ok. Bom, vocês, na verdade, assim, volto a insistir. Trabalhei sempre com a questão da cultura, né? Inclusive no gerenciamento das tais câmaras setoriais e tal. No caso da educação também, para a discussão do plano nacional, isso também é setorizado? Vocês acaba se dividindo, por exemplo, a questão do ensino infantil, educação infantil, não é, a Júlia me corrige o tempo todo. É assim que fala, educação infantil não. Ensino básico, enfim, né? O ensino médio, etc. Então, essas discussões são setorizado ou tem um eixo que todo mundo discute? O plano ele é único, tá? Mas esses temas são só separados em metas diferentes. Tá? Eles não vão estar na mesma meta, na mesma meta do. Misturado na mesma meta, eles vão estar em metas separadas. Mas eles são discutidos. E as responsabilidades são distintas. São metas diferentes para cada nível, né? Para cada nível. Sim, mas de algum nível você tem várias metas. Isso. Por exemplo, no ensino fundamental você tem uma meta para o acesso, tem uma meta para a qualidade, tem uma meta para a educação integral, entendeu? No ensino médio você tem uma meta para o ensino médio, outra para o ensino profissionalizante. Você tem 20 metas com 170 estratégias diferentes, tá? E problema de responsabilidades. Tá. Então, há metas, há entes federados que têm 3, 4, 5 metas da sua responsabilidade. Tá, então, o problema é como cada ente federado pode ajudar para que aquela meta ocorra. Para que o cidadão não seja prejudicado porque mora num local pobre, por exemplo. Por exemplo, uma coisa que eu estou levantando essa questão, porque, por exemplo, as questões do ensino médio com as questões do ensino básico, etc., são coisas completamente diferentes, né? Mas, por exemplo, quando se leva uma discussão para um plano nacional que engloba tudo isso, eu penso, talvez eu esteja completamente errado e não seja por aí, mas eu entendo que essas discussões, por exemplo, o que é o ensino médio, do que é o ensino, essas discussões setorizadas, elas já aconteceram, em algum momento elas já aconteceram. A base de debate do novo plano é uma conferência nacional que foi realizada no ano passado. Tá legal. A CONAI discutiu as diretrizes todas. A expectativa da sociedade civil é que o plano, o projeto de lei, tivesse absorvido tudo que a CONAI debateu. Infelizmente, só parcialmente isso foi atendido. Né? Logicamente, para variar sempre na parte financeira, né? Ou naquelas metas que envolvem uma participação financeira maior da União, foi onde menos foi incorporado. Agora, o grande debate que hoje se faz na educação, que o plano não resolve, é como criar um sistema nacional de educação quando a educação é tão descentralizada na sua execução. Então, você tem a educação infantil de responsabilidade dos municípios, tem o ensino fundamental que é concorrente, estados e municípios, tem o ensino médio que é estadual, o ensino profissionalizante, que é estadual, mas a rede federal tem uma participação, e o ensino superior, que é federal, mas os estados têm participação também. Então, há uma mistura, digamos assim, na execução, que dificulta, né? E há muitas linhas de confluência que precisam ser discutidas. Então, a falta da regulamentação do regime de colaboração, a falta de estabelecer um sistema nacional de repartição, a educação não conseguiu fazer o que a saúde fez em 88, que foi aprovar o SUS na Constituição. Nós não aprovamos um sistema único de educação, digamos, um SUS da educação, né? Né? A saúde teve mais unidade e conseguiu aprovar um sistema descentralizado, mas que os recursos todos são repartidos para quem está executando a tarefa. A educação é um pouco mais confusa e isso dificulta. Agora, após a aprovação do Plano Nacional, você tem de fazer planos estaduais e municipais. Por quê? Porque a tarefa em cada município, mesmo aquela que não é de competência municipal, é muito distinta. Vamos pegar o caso de São Carlos, que tem uma universidade muito importante, né, em referência no Brasil. Ora, a demanda de ensino superior num local que é um polo acadêmico é uma. A demanda numa cidade média, onde não tem universidade, é outra, né, de acesso ao ensino superior, entendeu? Então, apesar da meta de 2020, nós vamos colocar 30% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Mas essa meta pode estar mais próxima de alcançar em São Carlos e mais distante em Curitiba, por exemplo. Então, os planos estaduais, eles vão precisar dizer o que é que vai ser o principal esforço daquele estado para cumprir a meta. E assim na rede municipal. Então, o projeto de lei dá um prazo de um ano para que todos os estados e municípios tenham o seu plano detalhando o plano nacional, para poder que o plano seja factível, porque a meta nacional vai ser genérica, né? Tá. Luiz e Celso, um minuto só, porque a gente já está com a professora Lizete na linha. Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Professora, nós estamos aqui no estúdio com o professor Celso Conte, aqui de São Carlos, da Universidade Federal de São Carlos, e com o Luiz Araújo, lá em Brasília, né, que é da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. E lembrando aqui que o Eduardo Amaral, lá da Barra Funda, em São Paulo, está comentando o seguinte: ele está dizendo que nós estamos fazendo uma prévia do encontro que vai acontecer no Sindicato dos Químicos, do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, no sábado, né? Que realmente a professora Lizete e o professor Luiz vão estar nesse debate falando do Plano Nacional de Educação. Então, boa tarde, professora. Luiz, está ouvindo bem a professora? Estou ouvindo você, Luiz. Mais ou menos. Está nítido. Tá legal. E o Luiz está ouvindo mais ou menos? Está ouvindo a professora, Luiz? Não, muito distante. Alô? Oi. Muito distante. Você está ouvindo? O Luiz está ouvindo muito distante a professora. Acho que vai ser difícil, então, porque ela também está no outro telefone. O professor Celso está ouvindo bem, né? Uhum. Professora Lisete, diz para a gente. Boa tarde, então. Desculpa de interromper a sua reunião, né? A senhora é diretora da Faculdade de Educação aí da USP. O que é importante essa discussão que vocês estão fazendo no sábado, né, sobre o Plano Nacional de Educação? Espero que o Luiz consiga ouvir um pouco a gente lá, então, em Brasília. Vamos lá. Ok, eu vou tentar. Estou um pouco gripada, viu? Ô, Luiz Araújo, boa tarde. Estou resfriada, vai sair uma voz de taquara, mas vamos ver se a gente conversa bem. O que interessa é o assunto. Olha, na verdade, é uma discussão importante. Porque o Plano Nacional de Educação, na medida quanto mais também nós tivermos discussões acumuladas para que realmente subsidie um projeto de política educacional no Brasil, isto é fundamental. Por isso que eu confesso para vocês que nós ficamos bastante preocupados com o documento encaminhado pelo MEC, que de uma forma geral não traduz na sua essência e nem na sua forma discussões importantes que foram feitas durante a Conferência Nacional de Educação e que teve um documento final no qual existia um compromisso do ministro de incorporar e traduzir esta discussão dos educadores no Brasil para o projeto, né? Então nós temos essa expectativa importante de sabermos que temos uma tarefa de convencer, neste momento histórico, deputados e senadores da importância, primeiro, de um plano que traduza uma discussão realizada entre os profissionais da área e entre a comunidade científica da área e entre os movimentos sociais que atuam na área de educação. Tá legal. Luiz, você conseguiu ouvir, Luiz? Consegui sim. Tá. Agora diz você que está aí acompanhando em Brasília. Aliás, alguém está num ponto de metrô, alguma coisa que nós estamos ouvindo aqui? Um plim-plim, alguém está ouvindo? Ah, é o elevador. Então por isso você não está conseguindo ouvir, Luiz. É porque eu saí do local que eu estava e o local mais silencioso mais perto era perto do elevador. Então tá ótimo. Então é o seguinte, a professora levanta uma pauta que realmente é fundamental. O processo, aliás, a gente já ouviu aqui no programa passado, o deputado Ivan Valente e o deputado Milton Lima, né? Falando, inclusive, da importância e da necessidade dessa articulação, principalmente no Congresso, né? Nos representantes que estão lá para fazer esse debate. Você que está em Brasília, Luiz, como é que está essa articulação? Está tranquila? O diálogo com os deputados, como é que anda? Olha, nada tranquilo aqui no parlamento, tá? Eu diria o seguinte, o governo primeiro conseguiu formar uma comissão especial na Câmara e retirou da Comissão de Educação a competência de analisar a matéria. Isso ajuda a tramitar mais rapidamente, mas não garante que esteja, digamos, nessa composição aquelas pessoas que mais acompanham, né, o assunto. O desafio todo aqui é que vai haver uma pressão do governo para ter um mínimo de operação do projeto enviado, principalmente aquelas operações que envolvam um aumento de encargos financeiros, que vai ser a principal polêmica. O ponto mais polêmico na tramitação aqui vai ser a meta número 20, que trata de quanto do produto interno bruto vai se gastar com a educação na próxima década. Nós estamos gastando 5% do produto interno bruto e o governo está propondo que daqui a 10 anos a gente chega a 7%. E na Conferência Nacional de Educação, a sociedade civil e a maioria do... Acho que o Luiz agora entrou no elevador. A professora ouviu a fala? Ah, não. Continua, então. Então, o que é que acontece? Nesse debate... Agora entrou. Agora, se não tinha entrado, agora entrou. Bom, ele está levantando então essa questão do quanto nós vamos ter do PIB aplicado à educação. Eu vi uma fala, acho que quanto. Oi? Tenta novamente. Eu vi uma fala de gente falando em torno de 20%, é isso? 10%. 10%. Eu já estou aumentando. Esse é o sonho, né, Lisete? Na cultura da discussão é em torno de 2%, se a gente está falando em 10%. 10% do PIB, isso resolve, gente? Bom, não resolve, mas ajuda bastante. É. Se nós se nós queremos, Elvio, tem que lembrar o seguinte, nós já vimos, eu faço parte, o Luiz também, de um grupo que faz estudos e pesquisas sobre financiamento de educação no Brasil há pelo menos uns 13 anos, né? E efetivamente a gente já no plano, no PNE de 2001-2010, nossos estudos indicavam que se nós estamos falando realmente sério de educação, educação de qualidade precisa de dinheiro. Não dá para separar uma coisa que o governo às vezes faz, que vamos falar de quantidade e nenhuma condição nem de trabalho, nem de salário e nem de funcionamento das escolas. Isso está superado, certo? Que agora que nós já colocamos um número significativo de crianças e jovens na escola, que tal a gente começar a discutir agora o que é que está se passando nessas escolas? E isto, portanto, exige um investimento mais significativo por parte exatamente do conjunto do governo. E no caso específico, 10, ele não é um exagero. Ele é o mínimo que nós precisaríamos para colocar em dia toda essa defasagem histórica que nós temos na área de educação. É um pouco essa uma posição, e que eu diria para você, razoavelmente de consenso. Né? O próprio governo federal. Não adianta ter criado 35 universidades, porque agora nós estamos no day after, portanto, agora vai ter que mantê-las. Que custa dinheiro não é criar. Manter depois com qualidade e mantendo, evidentemente, condições dignas de funcionamento. Né? Vai precisar de mais dinheiro. E não é pouco, né? O Celso fez uma anotação, pode falar. Oi, Elisete, prazer em estar contigo nesse momento, conversando sobre um assunto tão importante, né? Opa, o prazer é meu. Eu estou falando um pouco aqui, como eu sou prata da casa, então é preferível ouvir você e o Luiz, e eu fico aqui mais no resguardo, e estou mais fazendo pergunta do que contribuindo assim de outra forma com o debate. É que no segundo tempo, ele vai discutir arte aqui também. Oh, meu Deus, você viu? A gente vai liberar o Luiz, depois vai liberar o Luiz, vai liberar a professora, e ele vai discutir com o Vitor e o Ivan, que está chegando, vamos falar sobre arte. Mas e aí, desculpa, fala com você. Ô, Lizete, eu queria fazer um breve comentário e, se possível, ouvir a sua avaliação desse comentário, né? Porque, por exemplo, eu participei das três etapas da CONAI. Participei da Intermunicipal, participei da CONAI Estadual e participei da etapa nacional. Né? E a gente que acompanhou isso, acho que você teve a oportunidade de acompanhar também, foi um momento bastante alvissareiro na história da educação brasileira, a meu juízo. Sim. Né? Todo um processo de mobilização da sociedade civil, né? E que foi um momento bastante marcante. Por outro lado, nós temos também, parece-me, um grau de consciência crescente na comunidade, na sociedade como um todo, no que diz respeito à importância da educação. Ou seja, esse é um debate que não pode mais ser adiado. Né? Então, eu estou fazendo um pouco uma leitura política disso tudo. Né? E aí, quer dizer, vem um documento como esse, que eu também concordo em parte com você e com o Luiz, que parece que foi assim um pouco, não sei se a palavra é adequada, mas vamos dizer assim, que ele ficou aquém daquilo que a gente esperava que ele incorporasse, para quem acompanhou todo o debate da CONAI, etc. Né? Então me fica uma grande interrogação, né, tentando fazer uma leitura política disso tudo, porque da CONAI participaram muitos atores importantes. Né? E dá a impressão que na hora que saiu esse documento, não fica claro para a gente quem foi então que fez esse documento. Tá certo? Parece que houve um hiato aí, uma ruptura de essa ligação forte entre o próprio governo, que propôs, inclusive, bancou a CONAI, e que depois nos apresenta um documento que fica, parece-me, muito aquém daquilo que deveria ser incorporado. Então eu fico aqui me perguntando. Quais são as tramas que está a trama política para essa costura? Quer dizer, como a gente fazer. Que leitura possível disso? Quais são, né? São as linhas que vão costurar essa colcha de retalho? Ou seja, se tem uma sociedade com grau de consciência crescente com relação à importância da educação, se tem uma conferência nacional que teve a força que teve, por que a gente recebe um documento com esse teor, com esse tom, com esse conteúdo. Só uma questão, o Luiz está nos ouvindo, né, Luiz? Tô ouvindo. Ah, beleza, tô tranquilo. Pode falar, por favor. Pode falar. Tá, então, olha lá, veja, a pergunta era muito relevante. Por que tem um descompasso entre o que foi aprovado na CONAI e o documento enviado pelo MEC? Quer dizer, o que, que aconteceu nesse intervalo? Eu diria que o que foi retirado do documento tem a ver com uma restrição do governo em aumentar a sua participação, né, seja financeira, seja inclusive de cobertura, em várias das etapas. Então, uma parte do problema se explica por aí. Uhum. Tá? É que o governo fez ajustes no plano para que o gasto dele não aumentasse, para além do que a área econômica, o próprio governo, acha que é razoável. Essa é uma primeira explicação. A segunda é que, por dentro do plano, contrariando o que a CONAI aprovou, há uma visão de que é a expansão em algumas áreas, principalmente na creche, e na educação profissional, né, deve seguir um modelo que é o modelo do ProUni, né, ou seja, de, a partir da invenção fiscal, você conseguir acelerar a oferta de vaga a partir de bolsas. Então, mesmo naquelas metas que são muito próximas do que a CONAI decidiu, há uma divergência conceitual, né, que estava presente na CONAI. O governo perdeu a votação e, como se fosse, digamos assim, eu perdi a votação, mas como sou eu que mando o projeto de lei, eu revejo e ganho, digamos, no tapetão, digamos assim, né? Vamos usar esse termo futebolístico. Então, eu acho que tem esses dois problemas. Tanto que a parte mais fraca, inclusive o número de metas e de estratégias, é a parte do financiamento, que deveria ser a parte mais forte, digamos, mas que ela pressupõe uma mudança na dotação orçamentária do MEC, né? A meta do ensino superior pressupõe uma mudança na dotação orçamentária do MEC, do ensino profissionalizante também, né? Então, eu acho que houve uma pressão da área econômica para enxugar a parte financeira, e isso interfere em quase todas as metas. E tem uma discussão conceitual de como em algumas áreas é possível expandir, já que é uma pressão da mídia direta para você reduzir os gastos públicos, e esses gastos sociais. Né? Luiz, só uma brechinha. Luiz, isso explicaria, talvez, então, por que o conceito de custo, aluno, qualidade também tenha saído do texto? Porque isso inverte a lógica de financiamento, né? Você define o quanto precisa para a educação e aí se repassa o dinheiro e não ao contrário, gasta-se quanto tem. Mas a lógica do governo é a seguinte, né? Quanto é que a gente tem e o que é possível fazer. Isso, é, pois é. Que é a lógica que o curso não pode tentar romper. Se você pegar o documento da CONAI, dezenas de vezes aparece o curso não qualidade. Se você pega o projeto de lei, aparece numa única estratégia sumida já quase no final do documento. Ok. É bem sintomático, digamos assim, essa diferença quantitativa e qualitativa em relação a um padrão mínimo de qualidade. Então, padrão mínimo significa você gastar mais. Sim. E gastar mais significa aumentar a pressão sobre o governo federal para que ele participe disso. Uhum. Bom, antes do comentário da professora, eu estou tentando entender aqui uns torpedos que estão chegando. Daniel Cara, que é lá do Campanha Nacional pelos Direitos da Educação, está comentando aqui no seu Twitter a respeito de que parece que TV Justiça do Supremo Tribunal Federal não está transmitindo em São Paulo o julgamento do piso. Deve ser o piso salarial dos professores. Do magistério, né? Exatamente. A ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei do piso. É isso que você está acompanhando não, né, Luiz? Aí, agora não, né? Não, eu tô aqui no Senado. Que aí ele está mandando... Pode falar. Mas é uma discussão muito importante, porque justamente a materialização sobre a valorização, porque a gente discute muito a valorização do magistério, o Plano Nacional fala muito sobre isso, mas falta colocar o pingo nos vidros, né? Quem é que paga a conta, né? Ele está dizendo que ministro Luiz Fux foi muito bem. Lúcia seguirá Barbosa e dirá que apenas carga horária é inconstitucional. Aposto, essa é a tendência. Professora, comentário contigo. Olha, eu queria só falar sobre o piso. Eu quero só dizer que eu divirjo de que está indo bem por uma questão. O que foi para discutir não é necessariamente ação de inconstitucionalidade e não motivou esses cinco governadores, que a gente sabe que o de São Paulo também fazia parte, mas só não entrou porque era candidato, por uma questão objetiva, quer dizer, o piso, em princípio, não é, está na Constituição, portanto, não pode ser inconstitucional, correto? Ele faz parte já da Constituição brasileira. O que se discutia... Já está constituído. É? O que, na verdade, motivou a ação de inconstitucionalidade por parte dos 5 governadores é realmente a questão da destinação de 1/3 da jornada do professor obrigatoriamente para horas atividades. Ter sido estabelecido 1/3, que nós entendemos, quer dizer, que o ideal no Brasil é que fosse 50%, porque realmente não há professor que não tenha que planejar aulas, não tenha que dar as aulas e depois corrigir, avaliar e corrigir, portanto, trabalhos de alunos. Então, não é uma questão qualquer dizer assim, vai passar o piso e não vai passar a jornada, porque a nossa grande questão era a jornada. Jornada de trabalho com hora atividade em cerca, que era um grande avanço, de 33% de qualquer jornada que o professor estivesse, é um avanço em termos de qualidade de ensino no mundo ocidental. Quer dizer, com certeza. Então, era alguma coisa que o Brasil avançaria decididamente. Perdermos isso é realmente um retrocesso. Ter o piso, ok, é uma luta importante, mas sem dúvida nenhuma, separar piso da jornada é uma perda. É isso que eu quero só ressaltar, né? O grande ganho de estabelecer um piso é um piso com uma determinada jornada e não como se faz no Brasil hoje, que são pouquíssimas as horas destinadas à hora atividade. Mas eu queria comentar, se eu ainda tenho tempo, a ponderação do Celso, e complementando uma questão que o Luiz não mencionou, porque entraram, claro, outras questões no meio, que é o seguinte: a mim me surpreendeu, Celso, também, claro, teve um documento nacional, teve um documento do governo, que foi o que motivou a discussão, portanto, eu diria para você, o governo já estava tranquilo, porque não ia sair tantas coisas de fora do que ele tinha proposto. Que é o documento base, né? O documento base, né? Já era a expressão dele, incorporava várias coisas. A surpresa, eu acho, é que, para além de tudo que foi discutido no país, você teve a incorporação de programas de governo, digamos, mascarados ou confundidos como políticas de Estado. Né? Eu nunca vi uma bobagem, eu acho uma coisa absurda, você colocar, inclusive, por exemplo, metas do PISA como Plano Nacional de Educação. Metas do IDEB, não, o IDEB é um indicador de um governo que tem uma determinada lógica. Ele é um dos indicadores. Ele não pode entrar para um Plano Nacional de Educação como o indicador no Brasil. E muito menos você dizer, em 2020, os brasileiros vão tirar 6, meta 6. Não, o brasileiro é nota 10, eu quero 10 no IDEB, certo? Se fosse para discutir. E você vai ter plaquinhas, o que quer dizer um Plano Nacional de Educação, que é uma coisa extremamente... excêntrica e bobagem que não se sustenta, colocar que nós vamos ter em 2022, 2021, meta 373 do PISA. O que isso quer dizer? E quando que alguém de nós defendeu em algum lugar do país que realmente é o CDE, é referência para dizer sobre realmente o rendimento e o aproveitamento escolar das crianças brasileiras? Quer dizer, isto sequer passou como conversa em qualquer uma dessas 3 etapas que você está lembrando, né? E alguns fizeram até uma etapa municipal, inclusive com discussões muito importantes. Então, eu confesso para você que eu não vou mentir, quer dizer, não quer dizer que você jogue fora. Agora, o plano é absolutamente desequilibrado. O Luiz lembra bem, tem 3 metas de um e 28 para outra. Parece que cada um que ia passando ali de um lado, falando, não esquece de mim. E era colocado uma meta. Porque é desproporcional entre o documento final, tá certo? Da CONAI, eu também concordo com você que foi um momento importante, obviamente em relação ao que eu diria que nós pretendíamos para a educação nacional. Ele foi aquém, mas não interessa. Foi um momento importantíssimo E eu esperava que, no mínimo, o governo propusesse, dali, das conclusões, dali para mais, certo? E primeiro, não só não está o que nós concluímos, como foram introduzidas coisas, por exemplo, exame anual para diretor. Ninguém discutiu isso. ProUni para o ensino técnico, tá certo? No ensino médio. Nós não discutimos isso. Então, essas que não são introduções qualquer, né? Eu diria para você que é o seguinte, da mesma forma que eu admito, olha, nós levamos algumas questões e perdemos, tá certo? Especialmente sobre ensino à distância, né? Da mesma forma que perdemos e reconhecemos que perdemos e vai valer o documento, da mesma forma o governo tinha que admitir o seguinte, eu perdi algumas coisas, portanto tenho que incorporar o que a tal da sociedade brasileira falou, senão não precisava ter reunido a gente, gastado tanto dinheiro, eu acho que gastou bem, gastou bastante dinheiro conosco, né? Então, são o quê? 3 mil passagens, estadias, reuniões anteriores, etc. É um dinheiro bem aplicado. Agora, se não é levado em conta, eu confesso que eu não vejo o documento numa maioria, num número significativo de estratégias, inclusive a própria elaboração de você não ter um diagnóstico, de você não fundamentar de onde você está partindo, obviamente que uma estratégia não existe solta no ar. Né? O que quer dizer alfabetizar 92,5% da educação de jovens e adultos em relação aos analfabetos? A partir de que dado eles estão falando? Né? Então, já começa aí. Todo um diagnóstico que foi feito, você podia criticar o que está no documento final, mas ou bem ou mal, o documento da CONAI tem um diagnóstico, no qual você pode basear metas e, obviamente, o que ele chama de estratégias, que também me surpreendeu o apelido de estratégia. Então, é um termo antigo ainda da época militar, militar que gostava de usar o termo estratégia. Mas, de todo jeito, ok, se você tem metas, né, então vamos ver o que é que nós vamos fazer em torno delas, que é surpreendente, porque passa, tá certo, de falar dos surdos aos indígenas e depois fala uma meta absolutamente geral para o Brasil. Muito bem. Eu confesso para você que eu fiquei politicamente, eu também brinco, porque eu conversei com o Chagas, o organizador geral da CONAI, nós tivemos a oportunidade de nos encontrar, e perguntei para ele, mas Chagas, quem que escreveu aquilo? Essa que é a pergunta que fica, para quem acompanhou tudo, né? É isso, parece uma ação entre amigos, quem tiver aqui perto, falava, não esqueça de mim, tá certo? Quando não teve realmente uma base, como você está lembrando, uma base social de discussão. Quem acompanhou as conferências de comunicação e de cultura também está com algumas questões dessa muito próximas. Mas é o seguinte, o Luiz está lá em Brasília, você está dentro do Senado, é isso, Luiz? Exatamente. Tá, para poder liberar, vou pedir para a professora mais 15 minutinhos, mas para poder liberar o Luiz, é o seguinte, você aliás está fazendo o que aí no Senado, Luiz? Se é que me interessa saber o que você está fazendo aí. O que você está fazendo aí no Senado? Diga para nós. A Comissão de Educação do Senado está decidindo, hoje o dia inteiro discutindo, para se antecipar e democratizar o debate sobre o Plano Nacional. Então eles vão fazer 8 audiências públicas, uma sobre um balanço do plano anterior e as perspectivas, e vão discutir cada etapa e modalidade importante em audiências próprias para garantir que ela tenha primazia no debate, porque também corre o ato de que aqui também vão querer fazer uma comissão especial e retirar a Comissão de Educação. Então a Comissão de Educação resolveu ser protagonista. E aí eu queria fazer um comentário sobre o que a senhora Elisete falou. Um dos problemas do projeto de lei é que ele não acompanhou um diagnóstico. E o ministro deu uma declaração dentro desse, quanto custaria, e justificou por que se fizesse 7% do produto interno bruto, os deputados cobraram dele na semana retrasada, e ele disse que teria uma nota técnica, uma memória de cálculo que ele já teria enviado para cá para o parlamento, que não é verdade, não chegou ainda. Eu tive acesso, teve uma comissão presidida pelo professor Luiz Dourado, que produziu quase 900 páginas de diagnóstico. Só que esse documento está lá no MEC e não foi socializado com a sociedade para a gente saber qual é a base que partiu. Mesmo que eu fique com a impressão, concordo com a Lizete, de que muitas coisas foram incluídas, não foram tema de debate na CONAI, para o bem ou para o mal, e foram incluídas para legalizar o problema do governo, né? Por dentro do plano, muitos tantos que nem seguiam do próprio plano, né? Que não seguiam propriamente estratégia, digamos assim, para cumprir aquela meta, mas são medidas pontuais e de programas de governo. Uhum. O esforço que nós temos hoje é para transformar esse projeto, que está muito aquém, em alguma coisa que seja a expressão da sociedade civil, pelo menos na média que foi o que nós discutimos na CONAI. Esse é o esforço que eu acho que vai ter que ser feito nesse período. Quanto mais a sociedade souber disso, mais ela se mobiliza. Há um conjunto de entidades que se mobilizaram, de educadores, estudantes que se mobilizaram, e esse povo todo, se pressionar o parlamento, certamente nós vamos conseguir melhorar bastante o plano. Muito bem. Luiz, só para encerrar, eu falei que já ia encerrar, mas vou encerrar dizendo, comentando o seguinte, aquela coisa meio do Gilberto Gil na gestão do Ministério da Cultura, que era o seguinte, do doí antropológico, né? Eu, no caso da educação, às vezes chega a ser um doí antropofágico, né? Como é que está a relação, por exemplo, aquela coisa de tocar o ponto final? Você que é da consultor de uma União Nacional de Dirigentes Municipais, como é que você sente que está a atuação, por exemplo, a articulação e a mobilização dos professores lá nos mais distantes rincões da nossa existência física? Eu acho, né? Que tem níveis diferenciados, né? Tá? Eu acho que para a CONAI, os níveis foram diferenciados, onde os sindicatos são mais organizados, aonde os sindicatos discutem, para além do salário, discutem a educação também, essa mobilização foi melhor. Eu participei de um debate promovido pelo sindicato Sergipe, que tinha 2.500 professores há uma semana atrás. Então está começando a fervilhar, né, assim, a participação. E o desafio é para os professores, para qualquer educador, é como é que você traduz aquilo que está no plano nacional em coisas que vão mexer na sua vida. Esse é o grande desafio nosso. Para além das pessoas como eu, como a Lisete, as pessoas que estão na academia ou como nas assessorias, que sabem mais ou menos qual é o impacto disso, de uma meta, né? Mas é preciso mostrar o seguinte, olha, essa meta está aquém porque milhões de pessoas não vão ser atendidas por ela. Esse recurso que está previsto está aquém porque isso não vai dar conta de garantir um padrão de qualidade e assim por diante. Né? Então esse é o desafio que está no momento, acho que é o desafio das entidades, da sociedade civil. Acho que essa iniciativa do debate que vai ocorrer no sábado mostra que é necessário ampliar o debate, a iniciativa desse programa também. Então, é uma forma de você esclarecer o que está em jogo, o que vai ser debatido, convocar as pessoas para se mobilizar. Legal. E aí, então, você precisa... Legal, você precisa voltar. Então, quem é que está presidindo a Comissão de Educação aí do Senado? Educação é Educação e Cultura, Roberto, né? Requião. Roberto Requião. Paraná. Ah, é? E é Comissão e Educação e Cultura, né, nessa comissão, né? É, Educação e Cultura. Tá, até tem no site. Era de Holanda. Esclarecendo muito aí sobre o uso da lei Rouanet, né? Isso. Foi bem polêmico. Tá legal, é bastante polêmico. Aliás, nós vamos fazer um programa especial aqui que tá todo mundo me cobrando, né? Na verdade, acho que mereceria discutir não especificamente como acho que a mídia colocou, se a Betano deveria ter recebido ou não. Exatamente. Mas é porque que as empresas ganham das duas pontas, né? Exatamente. Ganham injeção e depois ganham só patrocínio quem vai dar retorno. Ela, né? Não, e o que é pior, acaba de... Abre mão do dinheiro público, mas teria privatizado na prática, né? E o que aí acaba fazendo que... E democratizar o acesso e ao financiamento, né? E acaba fazendo a coisa que é pior possível, ou seja, as empresas acabam decidindo o que é política cultural no país, isso que é mais complicado. Exatamente. Querido Luiz, democraticamente a gente fez uma assembleia aqui, o Ivan acabou de chegar, votou a favor também, de que a partir de agora você é um companheiro presente, participante, permanente do Paracatu Zoom, que nós vamos fazer todo primeira quarta de todo mês, enfim, vamos trocar aqui os e-mails, as suas informações, tá? Tá, e aí, tá bom? E aí a gente vai trocando e você então estará no sábado lá perto da Câmara Municipal de São Paulo, né, no Sindicato dos Engenheiros, a partir das 15 horas, né, no sábado dia 9, com a professora Lisete, que está nos ouvindo aí. A professora Lisete, vou passar uma receita maravilhosa de um antigripal para chegar no sábado. A professora está afinadíssima, com a voz boa e tal. Opa. Vou dizer como que a gente cura isso. Então, com a professora Lisete, o professor Luiz Araújo, Araújo, que está falando com a gente da Udime, que vai entrar para o Senado, depois vão me cobrar, falou, você tirou o cara do debate e tal. E o professor Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp, então, 15 horas, sábado, dia 9, no Sindicato dos Engenheiros, em São Paulo. Luiz, obrigadíssimo, meu velho. Tá todo mundo aqui batendo palma. Pela oportunidade, espero que esse tipo de espaço fortaleça no Brasil. Então, um abraço. Exatamente, a gente quer passar, aliás, estamos tentando reproduzir para várias rádios comunitárias, esse programa a gente vai, amanhã vai estar no ar, é isso, Marco? Amanhã está no ar o programa para fazer download, essa coisa toda, o pessoal do Fórum Regional de Educação Infantil que também tá batendo palma para o programa, enfim. Luiz, obrigado pela tua participação, tá? E aí, um bom trabalho no sábado, provavelmente, se a gente conseguir sair do Cosmoral em tempo, a gente se conhece pessoalmente lá em São Paulo, tá bom? Um abraço e dá um grande abraço no Roberto Requião, grande democrata paranaense, do Roberto Requião, né? E que atue na nossa área aí. Aliás, o pessoal de educação lá do Paraná, na gestão do Requião, teve um avanço até significativo em relação a salário, enfim. Querido, obrigado. Eu sei que você não concordou absolutamente com nada com o que eu falei, mas esse é uma provocativa. Eu estou te provocando ser mais irado lá, voltar para o Senado para brigar pela educação. Obrigado, Luiz. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Professora Lizete, está aí ainda? Estou aqui, ouvindo com muita atenção, aguardando a sua receitinha. A receitinha é simples. Melhora a minha voz aqui. Um dedo de água no fundo do copo, 20 gotas daquele extrato do própolis, sabe aquele extrato do própolis? Tem aqui do meu lado. Então, acabou. Três, mas não aquele espirrar na garganta, não, que aquilo é fraco demais. É pingar o extrato, 20 gotinhas, tomar 3 vezes por dia. Amanhã a professora vai ligar e falar: Elvio, tô maravilhosamente em pé. Então tá bom, tô garantido que já tô com o própolis aqui do ladinho. Tá legal. Já temos então mais 15 minutinhos, pode ser? Pode ser. Porque nós vamos depois tocar uma musiquinha. O Marco tá olhando pra mim com uma cara brava e tal. O Marco é uma pessoa muito brava e tal. Enfim, é isso, mais 15 minutinhos, a gente toca uma música e nós vamos trocar a pauta e conversar sobre arte aqui da cidade, tá bom? Professora, então, dentro dessa discussão que a gente está levantando aqui e tal, da mobilização dos professores e tal, né? Tem uma questão que foi levantada, eu gostaria muito de ouvir, principalmente uma diretora da Faculdade de Educação da USP de São Paulo. Chique isso, não, professora? Chique. Muito chique. Aliás, eu achei bastante chique também, porque nós nos conhecemos lá de Diadema, depois nós vamos descobrir como. Isso. Que a senhora foi secretária de Educação lá, maravilhosa. Exatamente, secretário. Uma confusão bonita lá, né? Exatamente. Então, quer dizer, já lembrou, então, ótimo. Querido, é o seguinte, tem aí uma conversa, depois eu quero ouvir todos vocês aqui, que nós vamos ficar aqui mais uma hora, não, quanto tempo? Mais 40 minutos? Não, 50 minutos, né? De uma, levantando, até me lembrou um pouco o Paulo Mancini, que é um secretário de meio ambiente, não é secretário, acho que é diretor de meio ambiente, que sempre falava que os pais tinham que levar os filhos para a escola pública, para lutar por uma escola de qualidade, etc. Está se falando aí a obrigatoriedade dos filhos dos deputados, ou não sei se é só dos deputados, mas também acho que do executivo, né? É isso, Marco? Do executivo também, a obrigatoriedade deles irem para o ensino público, né? O que a professora acha disso? Que pergunta. Eu vou te dizer, eu acho que no Brasil isso é meio demagogia. É demagogia. Que os meus eu defendo a escola pública, os meus estudaram em escola pública, não ficaram defeituosos por conta disso. Né? Mas eu acho que forçar no Brasil isso daí é um pouco, eu acho que uma demagogia. Você falar que um deputado, porque foi eleito, ele teria que pôr, se ele puser... ele vai ver que é melhor. Nós temos dito é que a Globo não coloca a gente no ar quando fala isso, sabe disso? Mas quando a gente analisa os resultados nas escolas, às vezes também a gente avisa os pais, olha, querido, você está pagando muito caro por uma diferença muito pequena entre rendimento das escolas públicas e rendimento das escolas privadas. A questão é mais complexa que isso. Eu não quero... Eu ouvi falar que nós estamos tudo maravilha, não, porque, logicamente, a questão da formação dos professores e as condições de trabalho, elas vieram se deteriorando historicamente. Então, nós temos, eu diria que tem uma dívida social para com os professores que não é brincadeira. Quer dizer, no, nos nossos cálculos aqui, não sei se você sabe, nós temos uma pesquisa nacional que envolve 11 estados sobre salário de professor. Então, eu fico, por exemplo, sempre muito preocupada quando eu vejo a Folha, o Estadão, dizer que o professor no Brasil ganha bem. Não, comparado com qualquer profissão, tanto de nível médio, se eu pegar a professora normalista, tá certo? Como se eu pegar um licenciado, portanto que tem nível superior, professor ganha metade do que qualquer profissional da mesma formação ganha. Então, isso não pode ser uma coisa tão tranquila assim no Brasil, né? Nós vamos ter que investir, evidentemente, de outra gênero. É claro que você vai dizer, bom, mas não é como economistas em geral dizem, economistas e engenheiros. Não, que não, nunca foram professores de educação básica, bem entendido. E dizem, não, mas não é o salário que define a qualidade da atuação do professor. Eu concordo, só que a permanência de um professor na profissão vai depender, sim, de quanto ele ganha e é o que o mercado está oferecendo em outras áreas. Isto é evidente, né? E, obviamente, você tem um fenômeno que ele vem se prolongando há décadas, que é o seguinte: na medida que eu não tenho aumento salarial, eu só posso fazer o seguinte, aumentar a minha jornada de trabalho. E, portanto, o número de professores hoje que acumulam, não é com outro cargo, não é, ele já não é tão pouco. Ele é bastante significativo. E aí você tem um problema de qualidade. Eu, se eu tiver que dar 8 horas de aula por dia, você me desculpe, mas a minha sexta, sétima e oitava, ela vai ser uma aula, obviamente, com melhor qualidade do que a primeira, segunda e terceira. Né? A nossa qualidade aqui, na USP, ou em qualquer universidade pública no Brasil, ela se faz não é porque nós somos mágicos e porque nós somos melhores que os outros. É porque a nossa jornada de trabalho é digna. A minha jornada realmente pressupõe leitura do meu material, preparação de aula, atendimento de aluno. Então, se ele me procurar, eu estou aqui, tá certo? Orientação de trabalho e, evidentemente, a aula, né? Então, essa, eu diria para você que essa situação nas redes públicas vem ficando cada dia mais grave. Por isso que a votação do piso, que nós já temos, eu quero te dizer, um mini piso no Brasil. O valor que o governo federal estabeleceu, que é 1.100 e qualquer coisinha, 1.144, parece que estabeleceu em março, para 40 horas aula, 40 horas de trabalho, é ridículo, certo? Mas de todo jeito... Então está mais para tropeço do que para piso, é isso? É 1.144, parece. Hein, professora? Eu lembro de ter lido aqui em março, não estou me lembrando agora, mas não é mais do que isso, né? Então, é uma situação que ela é bastante, bastante complicada. Por esse salário, eu te digo, quer dizer, é impossível um professor dedicar todas as suas horas e as suas melhores horas para preparar as aulas. Ele vai ter que buscar outra complementação. Por fora, seja vendendo, você veja o número de coisas que os professores vendem também nas escolas, né? Como de queijo a joia, já foi Tupperware, já foi guarda-chuva, enfim, já tem isso. Ele é um vendedor também para como forma de complementação salarial. Então, isto me traz resultados, né, concretos. Segundo, nós temos uma situação delicadíssima, que é, nos últimos 15 anos, você teve redução do tempo de formação de professores no nível superior. E, portanto, é o seguinte, você tem lugares que você tira diploma com 2 anos. Bem, nós dizemos, é insuficiente para a formação inicial dos professores. Insuficiente. Então, até para eu escolher se o construtivismo é isso ou aquilo, se eu sou construtivista ou qualquerista, ou ismo, que eu quiser ser, eu tenho que ter leitura. Eu tenho que ter formação teórica, né? Então, não é isso, a prática não é mágica. Então, eu tenho que ter uma formação até para eu poder optar por esse ou aquele. Você veja hoje um processo, Elvio, desculpe me alongar, mas uma questão qualquer, que vem sendo proposto no Brasil, que é a entrada das empresas privadas para dentro da escola sob a égide das provas nacionais. Eu vou lá e digo, queridos, principalmente aos municípios pequenos, já que vocês são, aspas, incompetentes para dar conta da sua rede, nós, os privados, sabemos como se faz. Compre o nosso sistema de ensino e você vai ver como a sua nota melhora. E você está tendo, por exemplo, no estado de São Paulo, é assustador, nós já temos 225 municípios dos 645 que adotam métodos de escolas particulares, pseudo-escolas particulares, porque a Unip vende, mas não é do objetivo que ela dá para a classe média e alta. Ela é um outro material que ele faz, tá certo? E efetivamente de baixa qualidade, mas acima de tudo, um material único, em que o professor, ele não é um criador, ele não é um incentivador, ele não é um mediador do conhecimento. Ele é, acima de tudo, um repetidor de apostila que está sendo distribuída nas suas escolas. Tá certo? Até um município, como o de São Paulo, tem feito isso com os materiais pré-fabricados. Então, não é uma situação tranquila para o ensino, né? E reagir a isto é uma questão fundamental. Muito bem. Caramba, a professora pontuou, como que é? Chulhou, etc. Professora, é o seguinte, olha o tamanho da importância desse programa. Até um monte de pessoa aqui mandando que tá bombando, maravilhoso. Ó, Priscila, aí de São Paulo, tá ouvindo a gente lá da Lapa, né? Ana Catarina tá em Berlim ouvindo a gente. Olha como esse programa tá chique demais. Né? Tá internacional essa coisa aqui. O Caleb também tá ouvindo a gente lá em São Paulo. Né? Aí em São Paulo, não fala exatamente. O Daniel Tercino lá em Monte Alto, sempre ouvindo a gente. O Dudu Gentil está ouvindo a gente em Florianópolis. Olha como é que isso está chique. Gabriel nos ouvindo lá em Ourinhos. Gabriel, quem mais está nos ouvindo aqui? Aqui aparece que eu não estou conseguindo. Mas enfim, muita gente ouvindo e dando parabéns pelo programa. E parabenizando, inclusive, falando a tua fala aqui, né? Falando a tua fala é ótimo, né? A redundância. Epistolar. E lá, até na Bahia. 6 horas da tarde. Até na Bahia, o Paulo de Souza manda um grande abraço, que tá ouvindo o programa, grande beijo. Ah, adivinha onde que ele tá? No Morro de São Paulo, né? Ele tá mal pra caramba, né? Quase que a gente vai dizer pra ele, mas querido, aí ouvindo a gente, olha a natureza. Exatamente. Não, mas deve estar olhando e ouvindo a gente lá, né? Querida. Tá no lugar que todos queríamos estar. Exatamente. Querida, muito obrigado. A gente provavelmente vai se encontrar lá em São Paulo, sábado. Com certeza. Tá? Às 15 horas, no Auditório Sindicato dos Engenheiros, em São Paulo. Sim. Do lado, quem não conhece, é do lado da Câmara Municipal. Passa em frente à Câmara Municipal, tem uma padaria deliciosa aqui na esquina. Livre, exatamente. Dar opinião, porque é isso mesmo. Plano não vale só pelo documento, Elvio, vale pelo processo de discussão. Eu concordo com o Celso, o processo de discussão foi um processo interessante que aconteceu no Brasil e a gente tem que parabenizar o governo federal por isso, mas não pode bastar isso. Ok. Né? E aí a gente já está intimando, olha a palavra que eu usei, intimando, professora, que no dia 30 de abril nós estaremos realizando aqui, né, provavelmente o Colégio Caaso, a gente está fechando o Colégio Caaso, fechando no bom se abrindo o Colégio Caaso, né, para uma discussão do Plano Nacional de Educação. O Celso nem sabe disso, mas democraticamente a gente também votou que o Celso vai estar ajudando a organizar. Já confirmou o deputado Ivan Valente. Todo meu apoio. Já confirmou o deputado Ivan Valente, está com confirmando, estou tentando entrar em contato com o deputado Doutor Lima, que também é da comissão. O Daniel Cara já confirmou que é da campanha nacional. Já o Eduardo. O Eduardo também já confirmou que está ouvindo a gente, inclusive aí, o Eduardo Amaral. Enfim, a POSP já confirmou, todo mundo já confirmou. E dizer que agradecer o pessoal do Fórum Regional de Educação Infantil, Região Central São Paulo, que já está se empenhando também, trazer os professores, os secretários da região. E a professora, então, está convidadíssima. Passarei um café naquele bule com coador de pano para a gente tomar junto, então. Aí depois a gente entra em contato, tá bom, professora? Tá ótimo. Quer mandar um grande recado? O Celso está aqui, o Ivan, Vitor. Um abraço grande neles, cumprimentar vocês por esse programa de uma audiência, assim, surpreendentemente internacional e... Chique, muito legal. E apostar, são tão poucos os programas que discutem assuntos de educação, que obviamente os que existem a gente tem que apoiar sempre. Conte comigo eu tenho certeza com o Luiz e com o Celso, sempre que você precisar. Muito bem, querida. Então já está aqui, vamos votar, voltamos, vamos votar. Então a professora também já está intimada, já faz parte do Paracatuzum, então, tá bom? Querida, grande abraço. Charles, muito abraço. Obrigado, tá bom, pela tua participação. Não esqueça do Própolis, amanhã vai estar. E um abraço especial ao Celso. Igualmente, Lizinha. Então tá bom, querida. E o Celso, a gente vai forçar a barra para ele te ver no sábado. Tá bom? Okay. Então nós vamos ouvir uma música em homenagem ao professor. O Marco parece que estava escolhendo, ele ficou apaixonado pela tua. Que música escolheu para a professora? Não, ainda não tive. Ah, não tive. Fiquei sem palavras. Ficou sem palavras. Ficou sem palavras. Que você, vamos lá. O que a professora gosta de ouvir? Vamos ver. Que é a professora? Gilberto Gil. Gilberto Gil? Vamos ver o que a gente tem de Gilberto Gil aqui. Vamos lá, Marco. O que nós temos do Gilberto Gil? Gilberto Gil, muitas coisas. Muitas coisas. Por exemplo, o que são essas muitas coisas? O que você acha que identifica com a professora? Escolhe a preferida dele do Gil. Vamos ver. Isso. Nossa, eu gosto de tantas. Você gosta de Gilberto Gil? Gil? Tem extra aí. Vamos ver. Extra. Extra. Extra. Vamos ver se tem extra. Aí nós vamos ouvir essa e depois nós vamos falar de arte. Perfeito. Aqui na cidade, que monte bombando de exposições e tal. Não, já extra, tá levando. Não tem extra. Não tem. Raça humana, raça humana. Raça humana. Porque eu tô... acho melhor ele escolher direto, porque ele vai escolher exatamente. Não, aquele enfia a mão no baú aqui, que é o baú oculto, né? Buraco negro. Isso aí, e aí. Isso aí é bom. Então vamos lá. Raça humana também? Não tem. Então vai lá, pelo amor de Deus, enfia a mão e tira o que tem, vamos ver. Tira algum, por favor. Tira algum, pelo amor de Deus, vai. Vamos lá, Gilberto Gil. Tô querendo achar uma assim que tenha a ver, né? Sabe? Com tudo isso. Tudo tem importância, tudo tem a ver. Tudo tem a ver, ótimo. Não, não consigo, a gente inventa agora mesmo. Exatamente, exatamente. Vamos lá. Marco, então, tudo bem com você? Você consegue? Bem, daqui a pouco eu vou cantar aqui, viu? É uma possibilidade. Vai, o que tem? Vai, pá, o que apareceu aí? Vai, fala. Tá bom, refazenda, vai. Refazenda, tá bom? Olha. Nós vamos refazendar então. Querida, um grande beijo, muita saudade de você, pelo trabalho que você fez em Diadema. Deve estar fazendo um trabalho maravilhoso aí na direção da Faculdade de Educação, tá? E em breve. Tá bom, querida? Tá bom. Bastante própolis, então, okay. Com aguinha no fundo, tá bom? E gargarejo. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Crackers, counting fellows, may they tell you many fairy tales. I've got to dream. I've got to three eternal life. Snooping hum is leading technology. Has been to us so far. You can see devastation in the forest, isolation in the city. We can feel destruction in the air. Oh, I've got the tree alone. The teacher is so dark, and the blue sky no longer blue. Don't be sad, I never left. That is a rotten time. Be the only choice for you. Spring is coming somewhere in the future, in the universal vegetal reunion. I've got the dream. Now if we wings fly together over fields of rivers and we farm in the land of fantasy. We will farm on the dreamland in Tennessee, where they grow the dream avocado tree. Cara, eu fico olhando aquele trailer. Vai, caraca! Bom, nesse exato momento, a Rosa de Oliveira Morgado está me rifando, quer dizer, leiloando. Me botou ao lado de um quadro e está dizendo para as pessoas entrarem no Facebook dela que ela está vendendo um quadro com a minha presença do lado. Eu só não sei se isso é bom ou ruim. Eu não sei se isso vai ajudar, Rosa. Vamos ver quanto está valendo, né? Mas é com a minha presença, acho que vai piorar a situação. Acho que é melhor você tirar essa foto aí. Bom, gente, é o seguinte, Plano Nacional de Educação, a gente ouviu o Luiz Araújo lá, que estava no Senado, na comissão. Esse pessoal do Senado está começando a ficar bravo comigo pra caraca, né? Arrancando a galera. Eu ranquei o deputado Ivan Valente, o deputado Nilton Lima dá de dentro do eles estavam lá no processo de discussão e tal, tirei os dois para participar do programa e disseram que o tal do Maia, como que é o nome? Marco Maia, né? Presidente da Câmara. Ficou bravo, cara. Ninguém, deputado, chamou na Assembleia assim, deputados, não quero mais que ninguém participe do Paracatuzu. É, eu vi ao vivo, comentaram isso. É famoso o programa. Famoso? Eu tô dando uma oportunidade para esses caras, né? É assim que funciona. Bom, gente, é o seguinte, nós estamos, é hoje, Ivan está aqui presente, Ivan Moreira, Ivan Moreira é um fotógrafo, cara, todo lugar que eu vou nessa cidade que tem um evento, eu vejo esse sujeito, peraí que já tem uma resposta, já estou mandando um recado aqui. Ah, meu Deus. muito bem, é isso aí, Rosa. Bom, é o seguinte, o Ivan, em todo lugar que você vai na cidade, você pode ir em qualquer lugar na cidade. Aí o Ivan tá lá com a máquina fotográfica, fotografando em silêncio, um estilo bem silencioso, assim, né? Ou seja, discreto. Exatamente. É que eu não frequento esses lugares da luz vermelha, por exemplo. Tá, você tá falando. Eu não frequento esses lugares da luz vermelha, essas coisas. Mas provavelmente ele deve estar lá com a cara. Ivan de onde, Ivan? Ivan Moreira, você é de que cidade? Eu sou originalmente de São Paulo. Que lugar? Tô aqui de São há 10 Paulo? Anos. Que lugar de São Paulo? É, Vila Madalena, Chedaço, Pinheiros. Perto ali do armazém do São Pedro, não? Mais ou menos. Armazém São Pedro? Armazém São Pedro. Fica perto da estação da Vila Madalena, não? Não, onde o cara vende tudo, desde vídeo até pó de café, canivete, ele vende de tudo ali, é impressionante. Não é perto da estação. A cidade cresceu bastante. Bastante, né? Não é São Paulo. Vila Madalena virou, agora, com essa especulação imobiliária aí. E você veio fazer o que em São Carlos, Ivan? Eu mudei com a minha família para cá, né? Isso há 10 anos atrás, você estava com quanto então? 20 anos. Quantos anos eu tenho? Não, 10 anos atrás você chegou com 20 anos, é isso. Você chegou com mais 20, mais. 38, por aí. Tá, e você veio com a máquina fotográfica. Eu comecei a fotografar aqui em São Carlos. Ah, é? Por que começou a fotografar? Não sei, deu vontade. Aquela coisa, eu sempre gostei de fotografia, né? É. E comecei a fotografar quando eu fui para oficina cultural lá da Marinês. Sim. Né? Aliás, você falou corretíssimo, né? Oficina Cultural da Marinês. Se não fosse, a Marinês, a Oficina Cultural não estava existindo também, né? Porque você não usou novamente por causa dela. E deu toda a força para a Marinês. Aí tem gente que está brava comigo ainda, porque eu apoio a Marinês e digo, por causa da Marinês, ela está viva por causa dela. Ela que corre atrás de tudo, até desde do teto ao papel higiênico, ela que cuida. Mas enfim, exatamente. E aí? Há 10 anos atrás você começou. Fiz uma participei de uma oficina e conheci o autor aí das fotos da exposição de hoje, o Matheus. Matheus, né? Hidalgo. Ele é aqui de São Carlos. Matheus, ele é de Piracicaba. Uhum. Ele veio fazer psicologia aqui na UFSCar. Ele tinha se formado, fez mestrado, doutorado aqui na filosofia da UFSCar, né? E agora é professor da Federal de Sergipe. Nossa! Ele está. Vai para um ano que ele está lá, né? E fez em 2007, quando ele estava terminando o doutorado dele, ele foi para a França, ele terminou o doutorado na França, e fez essas fotos da exposição de hoje. E onde é? Essas fotos, a abertura é logo agora, 7:30, inclusive saindo daqui pouco, eu já vou correndo para lá, a pouco. E vai ser, são 34 fotos no saguão, no térreo lá do Teatro Municipal. Que aliás está lindíssimo aquele espaço. Está muito bonito. Aquela coisa do concreto, está muito bonito. Sim. Aquele galpão ali, aquele espaço embaixo, eu salgo o saguão aí, o galpão. Está maravilhoso ali, muito legal. Tem um espaço para exposição, são 34 fotos, né? Fotos coloridas, preto e branco. Tá. E aí, 7:30. É uma viagem assim. Olhares de passagem. A foto já diz um pouco tudo, né? Vocês estão vendo? Os ouvintes estão vendo essa foto que eu estou mostrando aqui no ar e tal? É melhor que vocês vejam ao vivo. Exatamente. Que é uma beleza. Nossa, interessante. A exposição. Tá. Ele tem patrocínio da Prefeitura, Prefeitura Municipal de São Carlos, Coordenadoria de Arte e Cultura. O Fundo Municipal de Cultura. O Instituto Janela Aberta e a Aliança Francesa. Essas fotos são da estada do Matheus na França. São fotos de Paris, de cidades em volta, né? Mostram aquele olhar do viajante, né? É diferente, as fotos parecem que uma coisa meio montagem, né? Mas não é montagem, isso não, aqui, não é engraçado. São você fortes, vê, né? Nossa, são é fortes, forte, né? Muito bonito. Muito legal. Bom, e aí lá na USP, é isso? O que, que o senhor veio fazer aqui? Aliás, o senhor está aqui, ele está aliás aí dormiu durante o programa. Você ouviu uma roncada com o tuqueiro? Vitor, e aí? Que você também está com uma exposição e está intimando? Não, pode deixar, tem ali. É, a gente já falou aqui, né? Você já falou de manhã, já falou agora de novo, e por isso se sentiu na liberdade de tirar uma soneca durante o programa. E o que que vai? Essa exposição que vocês estão fazendo, então está lá no Sesc. Isso, até dia 1º de maio, né? No horário de abertura do Sesc, e todos os dias, ou melhor, de terça a quinta, das 7 às 9:30, tem a visitação mediada com monitores que inclusive fizeram também o workshop, então eles podem descrever cada trabalho. Você já foi ver, Ivan, essa exposição? Não foi. Não foi. Eu estava fotografando no dia da abertura dela. Tá. E tem mais aqui um sujeito que veio aparecer aqui no programa também, né? Quem é o senhor? Por favor, se apresente aqui no programa. Gustavo Vreck, um antigo aluno do Elvio. É um cara que está fazendo. Você acredita que esse sujeito está fazendo doutorado em física, gente? Rapaz. Eu falei para ele, larga isso e vai andar, vai conhecer o mundo, cara. É uma ótima sugestão. Vai ver o mundo, rapaz. Essa foi muito boa. Essa... Três alunos fazendo física. Não, tem vários. Fazendo física, computação, enfim, tem umas figuras. Aliás, o que, que você faz? Doutorado, o que, que é? Olha, ele vai explicar o que, que é o trabalho dele. Explica pra nós. Trabalho com física computacional, né, lá na USP. Então, basicamente são simulações de uma série de coisas. Tipo? Por exemplo, o sistema visual humano, foi meu trabalho de mestrado. No nosso grupo a gente tem uma série de outros trabalhos, simulação em geral. Tá. Né, de vários tipos de sistema, não só físicos, como o que aparecia aí de interessante em estatística, em simulação, a gente acaba trabalhando. O Vitor entendeu tudo, Vitor, perfeito. Aliás, o Vitor tá entrando num estado que é rei, né, que chama aquela fase de sono, assim, né, que você entra. É tranquilo também. E você tá terminando a arquitetura, Vitor, também, né? E aí, se tudo der certo, por que, Vitor? Me explica. Vai dar certo, lógico que vai. O Vitor é aquele, quem não se lembra da semana passada, o Vitor é aquele sujeito que fez a pergunta cabeluda, que deixou em silêncio aqui no programa e tal, então ele veio ao vivo conferir. E a gente queria convidar quem estiver ouvindo também é o seguinte, esse programa tem a porta aberta. Né? Ele é só chegar, entrar e das 5 às 7. É óbvio que se for para falar besteira, só tem eu aqui para falar besteira, já basta. Já, então, é suficiente, né? Eu marco para fazer as correções. Mas, gente, é o seguinte: a prosa, vocês pegaram, o Gustavo chegou um pouco depois, né? Estava em aula, né? Estava dando aula e tal. A gente estava conversando um pouco sobre essa questão do Plano Nacional de Educação e tudo mais. Semana passada a gente falou um pouco de moda, da cidade, etc. E tal. O Ivan trabalha com fotografia, você trabalha com. Gustavo trabalha com... Meu Deus do céu. Gustavo trabalha com... De vez em quando desliga, assim. É, os neurônios... Eu nem todos eles ainda... É, sinapse, é. É, o Gustavo trabalha com física e tal. O Vitor com arquitetura. O Marco com audiovisual. E o Celso é o cara que vai dizer como é que a gente forma essa galera junto com esse povo todo. Como é que se forma esse povo, tal, tal, né? E aí, gente, o que vocês... Vamos abrir essa roda e agora, assim, eu vou tentar falar o menos possível, mas, assim, que tipo de educação que a gente quer para a nossa existência, para os nossos filhos, pros, enfim, que tipo de educação que seria legal? Vamos lá. Olha o silêncio que ficou nesse trem. Quem começa? A primeira sugestão. Eu sempre fui favorável ao ensino público, gratuito e remunerado. O que é ensino público, gratuito e remunerado? Traduz. Remunerado, traduz. Exatamente. Público, gratuito e remunerado. É. Eu acho que um pouco do sucesso do Bolsa Família tem a ver com isso. Porque é a família recebe uma recompensa por manter o rendimento do filho na escola, né? Então, acho que poderia no sistema universitário brasileiro poderia se sugerir isso, tá? Do estudante conseguir se manter, né? Até já tem alguns curso. Programas que já tem, já Exato. Tem alguns programas para já pegar na nossa. Então, as bolsas, né? Para quem Exato. Precisa mais, assim, né? Acho Exato. Que abrir, assim, acho que talvez seria meio complicado, professor, talvez pode. Por exemplo, em relação ao nosso período, não, o Celso é mais novo que eu, acho que eu sou mais velho aqui, né? É, então, portanto, me respeito, tá certo? É o seguinte, então assim, do meu tempo eu não me lembro dessas bolsas de iniciação, até tinha, mas a gente não tinha acesso a elas, não tinha muito acesso a essas bolsas de iniciação. Hoje está mais tranquilo, né? Gustavo, inclusive, acabou de voltar de onde? Espanha? Todo mundo voltou para Espanha, não? Da Suécia. Ele acabou de voltar. Ele é mais chique. Ele é mais chique. Eu falei, e aí, Gustavo, o que você vai fazer? Ah, fui lá gastar a minha bolsa de pesquisa. Ah. Mas e aí, gente? É mais tranquilo mesmo para estudar? Olha, na minha área é relativamente tranquilo, né? Na verdade, a gente está num certo oásis, né? Pela física da USP, então a gente não tem muita noção do... É difícil até olhar para fora. Já escutei o pessoal falando que não tá tão legal em outras áreas, né? Então, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para dar essa opinião. Mas, ué, você, pelo menos no tempo de você foi um batalhador, foi de Grêmio, inclusive, participou de Grêmio ativamente, né? E aí? Como é que agora você tá dentro de um doutorado? Como é que tá, por exemplo, já hoje você deu aula para teve seus alunos lá? Como é que esse cara vai sair para trabalhar? Ser professor? Esse cara, o aluno, ou esse cara, no meu caso, monitor, né? Eu não sou bem o professor, eu sou um professor auxiliar. Tá, né, mas esse cara que você está formando que vai ser o professor de física no ensino médio, etc. Então, como é que se e aí? Que pergunta desgraçada. É sempre. É um assunto sempre meio nebuloso, assim, né? Dentro da universidade a gente sempre tem uma visão, quando a gente sai é um pouco diferente, né? Toda a questão sempre da remuneração, às vezes é interessante, ser bem remunerado é sempre interessante, principalmente para o cara que está dando aula, e motivador. Agora aqui a gente sempre tem uma certa dificuldade com isso, né? Na verdade eu estou começando agora, eu estou construindo ainda meu caminho. Eu tenho um pouco, por exemplo, de esperança, né? De conseguir aí algum lugar ao sol, alguma coisa assim, para tocar. Para a pessoa que está começando, é sempre aquela coisa meio, não é duvidosa, mas assim, você não tem muita certeza onde é que você está chegando, né? As coisas são meio instáveis, né? Você não sabe exatamente se tudo vai dar certo, se você vai conseguir, se você não vai. A questão que o Avish começou a comentar, né, de iniciação científica, dependendo do lugar, é meio complicado. Às vezes depende mais do professor do que do seu projeto. Então eu já vi casos de projetos interessantes que, dependendo do professor, não tinha para onde sair e acabam não recebendo bolsa, né? Então é sempre muito complicado. E, no geral, eu acho que o ensino e aí a ciência no Brasil é sempre um assunto meio espinhoso. Não é muito fácil conversar, não. E aí, Celso, você que lida... Aliás, qual que é o teu trabalho de pesquisa, especificamente? Pode falar. Pega tudo. Aqui nós pegamos tudo. Então, eu na verdade fico na interface assim, entre o tema de formação de professores, a minha tese foi mais ou menos sobre isso, e políticas públicas agora, mais recentemente, de uns 10 anos. Aliás, você tem um trabalho brilhante, aliás, eu te elogiei isso. E gestão educacional. Tem um texto maravilhoso, seu na net, você não sabe, não sei nem se você podia saber disso, mas eu baixei da net. Você já me falou, mano. Um texto muito bonito. Muito bom. Foi uma análise ali muito boa. O que era esse texto mesmo? Não, eu acho que era um texto. Para desganear. Não, eu acho que é um texto que eu escrevo sobre conselhos de exatamente. Escola, né? Uma coisa que a gente tentou, Marco, Gustavo, que está aqui, a gente tentou muito construir conselho de escola. Fala. Então esse texto acho que ele trata disso, porque eu um tempo fiquei trabalhando com formação de pessoas nas escolas, e aí formação de familiares, de professores, com essa temática, essas pessoas para irem compor os conselhos de escola, que é uma coisa ainda muito frágil, não é? Embora, lembra que eu falava no começo do programa da LDB, obrigatório, né? Ela faz referência aos conselhos de escola também. Não é obrigatório, a escola tem que ter o conselho de escola. É obrigatório, então. Porém, a gente percebe que esses conselhos não funcionam como a gente gostaria, que seria a grande possibilidade de você ter um certo controle social, né, sobre esse serviço público tão importante que é a educação, né? Tem algum conselho especificamente? Eu me lembro de um nos anos 80, que o Edmundo fazia muito, trabalhava muito, que era o pessoal do Paulino Carlos, que era um conselho até legal, tinha uma atuação dentro da escola muito legal. Tem algum conselho que você vê, não conhece? Na verdade, assim, o trabalho que eu fiz um tempo e continuo fazendo em outros lugares é com a rede municipal de ensino aqui de São Carlos. Então eu conhecia mais ou menos, tinha uma noção de como estavam funcionando os conselhos nas escolas municipais. No estado eu não tenho muita aproximação, então não arriscaria dizer, mas das informações que tenho também não funcionam bem os conselhos, né? E quando funciona, às vezes ele tem um tom assim um pouco de tribunal da Inquisição, né? Ou para expulsar aluno da escola, coisa que valha. É um conselho, os propósitos não é bem um conselho, é um concílio, né? É um concílio, né? Eles trocam muito bem. Um tribunal. Aliás, foi uma observação. Eu convidei representantes, eu não devia, talvez... Posso falar isso? Posso, não é? Obrigado. Não, porque é o seguinte, eu convidei representantes da Secretaria de Estado da Educação, convidei representantes da Secretaria... Quer dizer, não cheguei a falar diretamente com os responsáveis, porque, na verdade, tem todo um processo acelerado. E eu fiquei de obter resposta e até agora não obtive resposta. Por isso que não tem até agora, na discussão, nenhum representante, tanto do município quanto do Estado, né? E não temos representação federal aqui, mas, enfim, preciso sondar isso, mas... Ao MEC, né? Acho que talvez a gente botar o MEC na próxima. Então, significa que chamamos todo mundo. Tá, para não dizer que a gente, o cara só chama quem ele quer. Não, eu chamo quem eu quero também, tá? Mas eu chamo também quem eu não quero, entendeu? Então, é só para dizer isso, mas continua. Eu queria só complementar sobre esse assunto, aproveitando, porque eu faço parte atualmente de um conselho, de uma comissão que foi constituída pelo Conselho Municipal de Educação, que vai elaborar uma proposta de discussão do Plano Municipal de Educação. Então, acho que esse é um tema importante também, talvez não agora, porque os trabalhos estão bem no começo, mas mais à frente, fazer essa conversa aqui também, usar a rádio para divulgar esse trabalho, porque é um plano nacional, é um plano municipal, eu acho que todo mundo, toda a sociedade tem que participar desse debate, né? Senão tá. acaba ficando uma coisa bem... Então, só para te dizer que esse processo está em curso, como a discussão hoje aqui foi Plano Nacional de Educação, né? Você quer discutir o Plano Municipal? Não, não é que eu quero. Acho você que quer uma não? sugestão aqui. Nós vamos eleger? Nós vamos eleger? Nós vamos fazer a votação? Já está eleito? Não? Já está eleito. Você é membro permanente do Paracatuzu. Então, é o seguinte, dia 4 de maio, que é a próxima, primeira... É, quarta-feira, que nós vamos discutir o Plano Nacional. Então, ao invés de discutir o Plano Nacional, a gente discute o Plano Municipal. Fechou? Não sei, eu acho que... não sei se seria já o momento. Ele acabou de propor. Não, não, eu estou propondo, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que essa comissão, ela é uma comissão que está começando a pensar o processo agora. Tá, mas seria uma comissão. Ótimo, tudo bem. Ótimo, a gente começa a pensar junto. Tá, né? Tá bom. Decidido democraticamente, Sérgio? Você viu que você se ferrou. Porque aqui não pode falar nada. Você não pode falar. Abriu a boca. Abriu. Fechou, então, dia 4, primeiro semana do dia 4, Plano Municipal. Nós vamos articular isso. O resto do pessoal. Quem quiser. Também, né? Plano Municipal. A Gabi já até tinha tocado o assunto e tal. Então nós vamos discutir Plano Municipal. Ivan, qual a relevância dessas discussões na tua existência? Você tem filho na escola, sim, né? Vários. Inclusive, estuda na mesma escola. Na mesma escola que a minha filha. Exatamente. São colegas de turmas diferentes. Exatamente. E aí? Então. Como que essa discussão toda tem a ver contigo? Como é que isso chega na tua atuação? Eu acompanho, mas eu não participo da conselho de escola, por exemplo, você nunca participou. Nunca foi, não, nem o sabe. O máximo são as reuniões pedagógicas. E funciona essas reuniões pedagógicas? Eu acho que funciona. É? Funciona, sem dúvida. É importante para você estar atualizado com o que a escola está propondo e ensinando para os seus filhos, né? Acompanhar o que os professores estão... o plano que eles têm de estudos para as crianças, né? E sugerir também algumas mudanças ou novas ideias, né? É o momento, né? É o lugar para isso, né? E isso tem chego nessa discussão do Plano Municipal, por exemplo. O plano, quando você fala Plano Municipal, não é especificamente da educação pública, é da educação da cidade, né? Plano Municipal da cidade. Da cidade. Exatamente. Engloba a educação privada. Só o sistema tudo. Municipal, né? Não é um plano do sistema da rede municipal. Tá. É um plano da cidade. Da cidade. Por isso é importante difundir, né? Porque por favor. Dia 4 de maio, então. A cara dele. Ele vai me dar uma bifa, né? Você acha que tá com cara que ele vai me dar uma bifa? Já, não é? já. Se burlou a primeira, vem na segunda. Bom, e você, Gustavo? Me lembro quando você era candidato. O Gustavo, quando foi candidato a presidente do Grêmio, ele tinha um lema que era mais ou menos assim: a escola só será livre quando o último diretor morrer enforcado com as tripas. Não era bem assim, não. Eu acho que, na verdade, até nessa que você estava falando, eu acho que faz parte o diálogo entre a direção, os professores, os pais dos alunos, né? E um pouco sobre a discussão, né, sobre a educação, de uma forma geral, eu acho que é sempre importante justamente você discutir e dar importância, né? Eu acho que a educação é importante para todos os elementos da sociedade, não só para mim, mas como para todo mundo. E falando agora como pesquisador, eu acho que a educação é justamente o futuro da pesquisa. Então, acho que uma coisa tem que ser lidada com muito carinho e tem que dar uma atenção super especial para a coisa. Muito bem, gente. Nós vamos entrar naqui. Assustou, Marco? Deu um pulo aí na cadeira? Não, tudo bem. Bom, é o seguinte, nós entramos naquela fase do tchau, tchau, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo, né, Vitor? E aí, faz os seus encerramentos em time. Então o pessoal tem que ir no Sesc. Bom, é isso aí, até o dia 1º de maio. Até o dia 1º de maio, a exposição fica logo na entrada do teatro ali, é isso, né? Mas ele falou da exposição, mas ele não falou, a exposição trata da cidade, né? Coisas urbanas, desculpa, né? Desculpa. Não sei se foi. Não, já é, pois é, mas. É. Já foi ansioso, né? Imagina, o cara ligou o rádio agora e falar a exposição. Mas qual a exposição? Então vai, qual a exposição, Vitor? Exposição, Senhoras Liminares. Senhoras e senhores, o Vitor acaba de acordar nesse exato momento. Vamos depois lá, depois desse chacoalhão aqui, ele vai acordar. Vai lá, Vitor, liga. Bom, exposição Zonas Liminares, uma parceria entre SESC e Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. É, a exposição vai de 30 de março, que já passou, né, até dia 1º de maio. É, no horário de funcionamento normal do SESC, com visitação mediada a partir das 7 da noite. E, bom, é isso, é uma reflexão sobre a cidade e os conflitos que existem nela. Muito bem, muito obrigado, Vitor. Aliás, um prazer muito grande ter te visto aqui depois de muito tempo. Caraca, eu lembro do sujeito entrando na escola, é louco isso, mas enfim. Gustavo, muito obrigado pela tua presença. Faz o seu encerramento, vamos ver. Só para... Ai, meu, puxa vida, muito legal, muito obrigado. Muito obrigado. Aliás, eu tenho, vocês não têm, né? Assim, vai. Mas quem tiver lá. Quem tiver lá, que tem também. Não é só, ah, achei que era exclusivo, pô. Mentira. Eu só preciso. Vai lá. Esse é exclusivo, esse é só meu, vai. Bom, não tenho muito o que comentar, caí meio de paraquedas por aqui, mas foi legal a experiência. Paraquedas é o que todo mundo, inclusive eu, estou aqui. Não tem noção do que... É tá. Por isso que funciona. Por isso que funciona. É por isso que funciona. Bom, e aí, meu querido, Ivan, faça o convite. Finalizando mais uma vez, compareçam hoje na abertura da exposição Olhares de Passagem do Matheus Hidalgo, lá no saguão do Teatro Municipal. A exposição também fica até dia 1º de maio. É uma reflexão sobre a cidade também, mas é uma poesia visual. Sim, sim. É uma viagem mesmo por cidades estrangeiras, né? No caso da França. Uhum. E é isso aí, um abraço a todos, um prazer. Vem mais. Vir aqui. Vem com mais calma. Vez, porque aqui é uma visita minha aqui. Eu já trabalhei aqui na rádio. Ah, né? É? Ah, aí. Vocês não conhecem o programa Caixa de Entrada? Caixa de entrada, sim. Olha isso. Não. E por que parou? Até depois passei pro Mauro. E por que parou, cara? Não. Trabalho, fotografia, outras coisas. Bom, é que começou a dar dinheiro e tal, aquelas histórias. É por isso que nós. É por isso que eu fico pedindo, nós vamos beber. Hoje, aliás, vou pagar uma cerveja. Ah, que beleza, hein? Gostei da cerveja. Uma cerveja. Já manda ele gelar, então. Long neck. Amei aí. Bom, antes da despedida do Celso, obrigado, Ivan, muito obrigado. Antes da despedida, a Marília, queridíssima, da Cooperativa Cultural do Brasil, está mandando umas fotos que nesse momento, assim, porque é meio articuladésimo, né? Acabamos de sair do Senado, a gente já está na Assembleia Legislativa de São Paulo, cara. E nesse momento eles estão lá com o Fórum Permanente, né? E a sessão solene de instalação do Fórum Permanente em defesa do cooperativismo. Eu estava sem óculos de cooperativismo, foi pelo amor de Deus. Da Assembleia Legislativa de São Paulo, com o deputado, vários deputados, vários artistas, um monte de foto aqui. Marília, um beijo, parabéns pelo trabalho. E para encerrar a sua participação de hoje, porque a partir de agora é o cara, né? O cara aqui do nosso lado. Vai dar tempo de contar? Okay. Vai dar tempo de contar, dá, cara. Tem tempo, é que assustei aqui. Mas é o seguinte. Eu quero saber agora uma pergunta bem intimista aqui entre os. Olha o ar, ele já está ficando nervoso, né? Eu só queria saber o seguinte, seu Celso Conte. O senhor fez aquele circuito do sorvete ou não? Obviamente que não, porque você que tem que ser o condutor, guia, né? O guia. Mas nós vamos qualquer. O circuito do sorvete? Se todo mundo sorvete, sabe, um dia a gente toma sorvete? Sabe. Um dia a gente estava em Franca, né? A gente foi fazer uma reunião lá. Ai, meu Deus. Mas o menino achou uma sorveteria. Mas é maravilhoso. Quem que segura o menino? Mas é, aí ele saiu com 5 potinhos na mão, assim, ó. E não dava pra ninguém, ainda por cima. Tal, eu sou viciado em sorvete. Tem gente que é viciado em várias ilhas. Eu sou em sorvete. Ele janta sorvete. Eu posso, se tiver só isso, tranquilamente. Eu não, essa brincadeira que eu tô falando, Celso, é o seguinte, existe um circuito que eu criei. Eu criei. Beleza. Com a família, inclusive. Mas né? Você tem que fazer um mapinha bonitinho. Então, sabe? Eu vou desenhar isso. Socializar mesmo, isso. Né? Porque são sorvetes que ainda são produzidos. Das sorveterias. Não, mas essa sorveteria, inclusive, nem eles têm noção disso. Porque é engraçado que tem cada cidade tem um sorvete específico que é produzido à mão mesmo. O cara. Onde é o melhor sorvete de coco? O melhor sorvete de coco é em Dourado, do Zé, que fica lá no fundo, que é o leite da vaca dele mesmo, inclusive. E o coco que ele pega é de uma plantação. Ele sabe que esses caras que passam vendendo coco, coco branco, né? O queimado já não coco é. Branco. O melhor que é o queimado é aqui do Kawakami de Araraquara. Olha como que os rapazes não é fraco. Dourado, centro do Zé, se procura a sorveteria do Zé, que os cocos dizem, é folclore isso, é mentira. Mas que ele plantou aqueles cocos, o caminhão passava por qualquer coisa e tal. Mas o leite eu tenho certeza que aliás, a melhor feijoada da região é a feijoada mulher dele. Quando ele deixa a gente comer também, porque ele come quase tudo. Mas enfim, o melhor sorvete de coco é lá, o melhor sorvete de coco queimado da região é lá na, na Kawakami, em, na 2, né? Lá em cima. E tem esse outro, é na 2 em Araraquara. Em Araraquara. A de São Carlos, eu tinha uma que fechou, que era lá no Salum, lá no final da Salum, que ele fazia um sorvete de uvaia, que era. Não produz mais, acho que nem é mais sorveteria lá. Era o único sorvete de uvaia que tinha, não era aquele do freio do Campo do Luizão lá, porque o bom lá do, do Campo do Luizão é de creme holandês. É muito bom aquele. Mas o de uvaia desse senhor que morreu, infelizmente. Caraca! Nós vamos dizer. Celso, como dizia. Você tem que fazer isso. Nós vamos criar, nós vamos criar, nós vamos criar. Socializar. Exatamente. Mas é o seguinte, como diria aquela velha senhora. Né? Aposentada da educação, olhando para você no fundo dos teus olhos, numa conferência, e pergunta assim: e aí, Celso, foi bom para você? E agora, José? Foi bom? Então, e agora, José? E agora, José? Mas e aí, Celso, qual o rumo que a gente toma, para onde a gente vai, o que, que a gente faz? Não, eu acho simples, né, Pedro? Não, é simples. Não, eu acho, Elvio, que é o seguinte: o recado que foi dado aqui, para quem participou dessa discussão. Posso atender? É, acho que quer participar do programa. Uh-huh. É? Não? Pode pôr. É para o Cris. Ah, mas que coisa. Vai, desculpa. Essas intervenções namorísticas são. Vai, vai tudo bem. São importantes. Mas e aí? Não, acho que o recado que ficou, vocês concordam comigo, acho que das várias intervenções é o seguinte: tem um documento na mesa, tá certo? Tem uma proposta do governo. Essa proposta parece-me que está aquém daquilo que a gente esperava que poderia vir. E depende muito da capacidade de mobilização das pessoas, dos educadores, da sociedade, para fazer avançar esse documento que está aí, porque senão é isso que vai passar, é isso que vai ficar. É, sabendo do Congresso que tem, na pior das hipóteses, nós teremos um documento pior ainda do que esse, porque pode piorar, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, é isso, acho que o recado que ficou é, nós estamos num momento importante. O Plano Nacional de Educação é um documento importante e a sociedade tem que se organizar, se mobilizar e pressionar para fazer acontecer, porque senão as coisas não acontecem. Bom, e aqui no nosso papel, que é essa história, além desse compromisso que a gente assumiu de fazer o primeiro programa de cada mês, tá? A temática da educação, tal, do Plano Nacional, e agora o Celso propôs o Plano Municipal, legal. Está em curso aqui a discussão, né? Então, você já vai me dando os pontos que a gente, a Gabi já tinha comentado, tal, e a gente vai construindo alguns programas para a gente discutir essa pauta. E no dia 30 de abril, que é um sábado, às 10 horas da manhã, eu ainda não conversei com o Júlio, mas provavelmente, já que já sinalizamos, provavelmente no caso, nós vamos fazer um encontro com todo esse povo, né? Os deputados da Câmara e tal. Marco, nós vamos transmitir ao vivo esse programa, nós vamos gravar. Nós vamos, no mínimo, gravar, mas vamos ver. Não sabe se nós vamos transmitir. Fazer ao vivo aí. Tá, das 10 às 13 da manhã, todo mundo intimado. Quem não conhece o Marco Antônio, como que é o seu nome na íntegra? Cara? Marco Antônio Visconti. Visconti, Escrivão, cara. Visconti. Mais conhecido como Marco Escrivão. Visconti é o que é? Panetone, né? É isso, né? E panetone é aquele negócio redondo cheio de frutinha. Ah, isso, né? Opa, é isso. Opa, né? Ou seja, Marco, quem quiser conhecer o Marco Visconti pessoalmente? Vou responder ele à altura. O horário é impróprio para isso. O horário é impróprio. Bom, gente, é isso, então, deixa eu falar também o seguinte, ó, quem vai lá para o Sesc hoje ver a exposição lá do Zonas Liminares. Zonas Liminares, vai haver uma palestra lá, estamos falando de educação, do Júlio Gropa. Opa! Que vem falar sobre disciplina hoje, agora, e disciplina, né? na escola. É um. Agora é isso? É um evento que a Secretaria Municipal organiza que chama-se Educação em Prosa. Eu já vi isso. Então, eu, inclusive, acho que estou indo para lá, fica a dica aí. Se alguém vai para o Sesc da exposição, já aproveita e já pega um outro. Puxa vida, eu acho que é 7, eu tenho certeza. Ou vice-versa, né? Se você estiver indo para o Sesc para ver a exposição, a palestra, você já vê a exposição. Exatamente. As duas coisas, é verdade. Bom, gente, e aí? Então vamos lá. Celso, muito obrigado pela tua participação. Demorei, mas eu vim. Até que eu não sou tão importante assim, como você fala, não tenho muito o que falar aqui, não. Por isso que eu não venho. Você já sabe a ameaça que eu fiz com ele no telefone para ele vir. Terrorismo, foi. Né? Foi. E você sabe que esse narizão aqui de Bin Laden não é cima, né? Ah, sabe que homem, já me disseram que eu sou um homem dinamite. Não tem aquela coisa do Nietzsche? Eu não sou um homem, sou um dinamite. Eu às vezes sou um traque também, né? Mas enfim. O que você está querendo que eu acabe, Marcos? Dá um tempo, cara. Que saco. No final do programa, isso. Gente, vamos continuar o programa aqui. Pô, caramba, tem um minuto aqui ainda, cara. Não, eu preciso fazer um intervalo entre o programa e a Voz do Brasil, entendeu? Isso é importante. Você sempre me confunde. Por que tem rádio que não transmite o horário do Brasil? Transmite, vai entrar. Não, nem todas. Não, não é mais obrigatório esse horário. Ele pode ser transmitido às 11 horas da noite também. Tem um horário alternativo. Bom, gente, então nós ouvimos a Hora do Brasil, que foram as primeiras notícias que chegaram na usina Tamboi. Eu via rádio, então a Voz do Brasil era importantíssima, tá? Vamos ouvir a Voz do Brasil, por ordem do seu Marco, Marco Antônio Visconti. E nós voltamos quarta-feira que vem, falando um pouco da cidade, falando da região, falando de um monte de coisas. Já tem pauta para o semana que vem, não, né, Marco? Não tô sabendo nada. Tem um tal de Renda Cidadã aqui, dia 20, mas não sei se é isso. Bom, enfim, um grande beijo para vocês, a gente volta na quarta-feira. Obrigado, Vitor, Gustavo, Ivan e Celso. Eu não vou para o canal. E a gente volta semana que vem. Tchau! Tchau.